Asa de frango como quando na minha casa. Quando eu vou na churrascaria, é só carne. Farofa, lógico que é. Carne, só carne. O Corinthians, por exemplo. Mas tem gente que vai comer. Se o Corinthians estivesse na linha. Tem gente que vai lá e come. O Domênico come carne na segunda, né? Tem gente que vai na churrascaria pra pegar aqueles. Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Quando você vai na churrascaria, geralmente você vai pra comer só carne. Carne top. Tá certo? É o Corinthians, por exemplo. O Corinthians aí abdicou do Paulista. O Corinthians abdicou do Paulista, que é asinha de frango. Abdicou, cacete. Tá certo? Pra ganhar Libertadores, velho. São Paulo também. Que é o bife Kobe. Ô, Domênico come carne de segunda, né? Pô, olha aí, Sombra. Aos 43 do segundo tempo. Sim. É, Chicharito Hernández. Isso aí. Fez o gol do Real Madrid no finalzinho com o passe do Cristiano Ronaldo. Aí é a hora de separar os homens dos meninos, né? 1-0 pro Real Madrid, acaba o jogo nesse instante. Foi o outro jogo. E o outro jogo, 0-0, Mônaco e Juve. Aí é a hora de separar os homens dos meninos, velho. Tá na cara que é da Real Madrid. Real Madrid. Vamos esperar pra ver o sorteio. Mas esse é o jogo da ida? Já foi? Já foi? Pode dar um Barça e Real Madrid. Classificado. Agora é sorteio. Real Madrid, Bayern e Barcelona. Amanhã no, Real Madrid e Barcelona. Agora o cruzamento é sorteio. É. Qual que é o outro lá? É Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Bayern e... Barcelona e Juve. Ah, Juve. Juve. Quatro ótimos times, né? Eu ainda acredito no PSG de Matuidi. Tá já foi. A Juventus na Itália tá batendo na cara de todo mundo, né? Com 20 pontos. É, a Juve, né? Mas que Inter e Milan também estão mal. Juve, viu? Lástima, uma draga. Né? Conversa, não. O Milan que deve um tailandês, Sombra. Milionário deve comprar o Milan. O Milan? Um tailandês? Milionário deve comprar o Milan pra salvar. Então, o jogador no vestiário vai ter massagem tailandesa. Vai, excelência. Olha, eu me vanglorio, sabe do que, Domenico Gato? Do quê? De ter dito aí a coisa de 4 ou 5 anos que o Milan era um time decadente e, pra variar, choveram críticas sobre a minha pessoa. Do Leti. Viu? Choveram críticas sobre minha pessoa e choveram, é normal. Mas é normal, Domenico Gato, porque o tempo, ele sempre mostra que eu tenho razão. Mas a Inter também tá no mesmo caminho, hein? Ah, mas a Inter pelo menos ainda consegue se segurar, ô Sombra. Se segura. A Inter vira e mexe lá, a Inter tá brigando com a Juve aí pelo campeonato italiano. O Milan já é coadjuvante faz muito tempo. Continuando, começando as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli, também do Grupo Ester, um nome construído com história, de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar dos finalistas? Fala de nós! Ai, dá um beijo na vó! Ô, vovó, vovó! Ai, que lindo! É nóis, vovó! Ai, que alegria! Vamos passar o carro nesses... Nesses, como é que chama? Lambari. No Santos? Não, vamos vai, pegar viu? O Santos. Vamos ter humildade. Olha aí. Você é esclerosa, sua velha escrota. Vai, respeito aí, rapaz. Você também é velhinho. Olha, eu não vou mais fazer o programa. Ô, Zedão. O senhor também é velhinho. Ô, Zedão. Fala. Placar pra domingo, primeiro jogo. Palmeiras. Nossa, Santos, cara. É evidente que vai ser um jogo equilibrado. Palmeiras em ascensão. Então o Santos leva um 2-0. É, ganha. Mas que 2-0, você tá maluco? Cala a boca que eu tô falando. Opa! Isso. Mas esse é Cláudio Azedão, tá do Palmeiras. É do Palmeiras, o seu Perdão, eu fiquei bravo aqui. Esse é o cacete. Recebi um e-mail aqui de cobrança aqui, desculpa. Esse Cláudio Azedão tá doido, tá muito mal. Não, parei, parei. Zaidão aí. Hã? Olha lá quem fica, azedão, olha lá quem fica incendiando. É, isso aí. É, ele é um isqueirinho. Isqueirinho. Fala de nós, seu nós, né, seu Bento? É nós ou não é? Lógico. É, então é nós, fala, é nós, bate aí na mesa. É isso aí. Isso aí. É isso, seu Bento. Só precisaram voltar um pouco, mas aí é vocês, Domênico. Nós, né? É, mas olha só, o Zé Roberto. Quem tem medo. É você e joelho. Não, nós aqui, tudo aqui, nós. Zé Roberto. Todo mundo tá aqui. Tá de volta, hein? Zé Roberto tá de volta pro jogo da decisão. Ah, importante. É. E depois na eliminação contra o Corinthians, hein? Mil sócios por dia o Palmeiras conseguiu. Mil? Mil. Já, bastante, tá na, já tá na casa dos 115 mil sócios. Quanto né? que é o Inter lá? 130. Ah, vamos passar. Já passou. Já. Como diz o Lanceta, pra esquerda já foi. É. Tá indo, filho. Já foi. Ó, e sem ganhar nada, hein, Jojo? Hã? Imagina ganhar quando ganhar título. Imagina quando ganhar, hein, vovó? É o time que mais cresce no Brasil, não tem jeito, velho. Ai, imagina. Ai, ai. É isso aí, então o Palmeiras tá ficando nojento. Tranquilo, a semana pra se preparar pro clássico. São várias opções pra montar o time, né? Vai, agora tá bom, hein? Vai, várias opções. Tem o Zé Roberto, desfalque, voltou. Cartão, nada. Vai voltar o. Vai voltar o Vitor Hugo. Vitor Hugo, os Vortas. Volta Toba, todo mundo. O Tóbio. A avó falou o Lucas tava machucadinho, você viu? É, o Lucas tava. Ele melhorou, é. Mas necessito de reforços. ainda dessa maneira nesse ainda? Tempo. Não, não, Oswaldo, calma, já tá montando o time, já, vamos lá, vai. E eu acho que o Rafa Marques vai ser o centroavante com a 9, viu? Também acho. Acho que vai ser quase a escalação que foi contra não deve mudar. Por isso, não vai mudar, não. Vai ser a mesma escalamento. A única coisa que deve mudar aí é o zagueiro, o Wellington, que sai pra entrar do Zé Alberto. Sim, sim. Só o do Vitor Luiz, né? Igual, viu? O que melhora o time sobre o Alvio, vovó. Mas o Vitor Luiz, o Jackson deve deixar. O Zé Roberto ainda não treinou, hein, Jojo? Precisa ver isso aí com calma. A única alteração, se o Zé Roberto tiver bem, 100%. Deve ser essa alteração do Wellington sai e o Zé Roberto entra. Ou o Vitor Luiz. E deve ter essa alteração do Jackson. Jackson pro Vitor Hugo. Vitor Hugo. Aí fica ali a zaga dos Vitors. É isso aí. É isso? Tá bom. Vitor Hugo. Tudo bom, Vitor mas tá tudo tranquilo, né? É verdade. Mais de 21 mil ingressos já. Ah, mas deve bater. Deve bater os 40 mil fácil. Hoje é só você sentar na frente da TV, se preocupar. Ah, hoje teremos aí, além da vaga aí que vale pro São Paulo, porque o Corinthians já tá. Vale a decisão do terceiro e quarto lugar do Campeonato Paulista. Quem ganhar é o terceiro ou quarto. É verdade. Terceiro e quarto do Paulista. Barbaridade. É, mano. Me ajuda aí. Terceiro e quarto. Vamos ver quem ganha. Puta, posso falar? A federação mandou bem nessa aí. Você gostou? A federação já uniu já as coisas. Viu? Deixou o meu voto já? Vai ser hoje, vai, eu vou assistir, viu? O jogo único também, viu? Eu queria que os Bambi saíssem hoje. Quem? Quem? Os Bambi? Oh, por quê? Deixa, ó, véia não. Ah, desculpa. Respeita a vovó. É brincadeira, não respeita, faz isso. Respeita a vó. Pegar essa sua nágua aí. Olha. Fazer uma corda e não. Te forcar. Ô, oh, esclerosada, para. Fica na sua aí. A vovó, caramba. Tá urinando há 3 dias com o papagaio, viu? Vovó, então, respeita que um dia você também vai ficar velho. Cuidado. Ah, mas chama todo mundo de porco aí, não pode cuidado, brincar. Cuidado, então o cara faz que nem o funkeiro que fica caminhando no rio lá. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do Santos. Essa vovó. Funkeiro mal, hein, mano. Olha, quem tá aí? Nós. Tudo certo, gente? Nós. Tudo tranquilo, seu olha, nunca esteve tão tranquilo. Tá bom, tá aí na Ricardo Oliveira. Sim. Uns falam que já renovou. Uns falam que não. Uma novelinha de leve, né? Uma novelinha, ele quer jogar. Que não, ele falou que não renovou ainda. Ele falou que tá esperando uma proposta do Santos. Cogita uma saída. Mesmo, ele falou que se não acertarem a condição dele até desse primeiro jogo da final, ele vai começar a ouvir proposta. É, então é isso aí. Mano? O Ricardo Oliveira. Inclusive, uma das propostas seria do Palmeiras. O que tá certo. Vamos levar embora. O que tá certo. O que tá certo. A diretoria do Santos tem que ter responsabilidade e agilidade. Se o jogador interessa, se mostrou que está apto, que é bom, tem que renovar, né? Claro, dependendo das condições financeiras. Se tiver dentro, renova. Se não tiver, desembucha. Fala, Ricardão, valeu. Veja, eu sei que é chato legal, pôr isso nos outros, mas entendeu? Fala aí, qual que você acha que é o número ideal para o Ricardo Oliveira? Ah, nenhum absurdo como o nosso amigo Guerreiro está pedindo. Mas 50 mil... É só o salário, viu, RG? 50 mil também não dá, né, velho? Não, mas ele... Hoje, RG, ele já tá ganhando mais de 100 pau no Santos. Ele começou ganhando 50. No decorrer do campeonato aí, o Santos acabou dobrando o salário dele. Tá certo? Foi até um pouco mais que o dobro. O Ricardo Oliveira, acho que, se não me engano, hoje ganha 120 pau no Santos. Ele tá pedindo 230. O Santos falou que não abre mão, acho que de 150 ou 160. Então, mas aí tem que ter... Sem pagar nada, só o salário. É, né, aí gente? Tem que existir uma coerência. Se, o Santos está dormindo no ponto. Se você tem moleques lá que ganham 100 mil reais, né? Você tem que levar em consideração o Ricardo Oliveira... Artilheiro do campeão. Né? Mas será que ganham também, Rigi? Não, mas tá porque lá, né? Alguns ganham, né? Ganha. Precisa ver se tá recebendo. Receber é diferente de ganhar. O Lucas Lima lá, ele tá sem receber já os direitos de imagem do Santos, assim como outros jogadores também. Ah, mas tem uma porrada lá sem receber. 7 meses com os direitos de imagem atrasados. O Robinho, acho que faz mais tempo que isso. Porém, isso também. Então, agora você tem que pagar direito de imagem pra aparecer no Santos. Mas você não tem a dúvida. Como receber? Você não tem a dúvida nenhuma que a aposta do Santos é em cima do Paulista, porque o Paulista dar um turu legal. E vai aliviar, né? Da mágica Libertadores. Né? Vai aliviar, né? Aliviar muito os cofres. Então é uma aposta. Olha, que o Santos deve estar fazendo. Conta, né? De clube de futebol. Entendeu? Acho que sim. O que entra é engolido pelo cheque especial, cara. Se desintegra, né? Cai na conta de... Assim, Sombra. Aquele depósito, já foi. Sombra. Hoje, nesse momento, eu não tenho certeza. Mas, até um tempo atrás, de todas as dívidas de todos os clubes, pelo menos o que a imprensa e a mídia diziam era o seguinte: a dívida do Santos, ela é muito alta, sim. Mas tinha uma vantagem do Santos não estar devendo para banco, para instituição financeira, para banco. Não sei hoje como você é. Você sabe qual não clube sei hoje tá... como é que tá. Você sabe qual clube que tá mais ferrado nessa situação toda? Não. São Paulo. Ah, com banco, sabe, com banco, sabe, né? Você sabe por quê? Foi direto no banco. Com banco. Porque a maioria dos clubes abdicou de pagar impostos. Quem é o credor? Governo. Sim. Aí o governo faz plano aí, mil planos. Faz o prorateiro. O São Paulo pagou os impostos e fez empréstimos bancários. Foi pro banco. É, tá. Com um banco, não tem, não a, tem, não não tem, tem a mãe chamada governo. Não tem chamego, né, cara? Não tem carinho. O clube tá mais ferrado na questão de dívidas hoje, não pelo volume, mas pela questão de para quem deve, é o São Paulo. Mas o RG, sim. Com relação ainda ao Santos e o Ricardo Oliveira, na boa, tem dívidas que você não pode abrir mão. Por mais ferrado que você esteja, por exemplo, um plano de saúde você tem que ter, tá certo? Uma TV a cabo você tem que ter. Corta a alimentação, mas não perde aí o plano de saúde. Corta a alimentação, é verdade, tá pra mim, meu. Sabe por quê, RG? Tem dívidas que você, por mais que esteja quebrado e ferrado, você não pode abrir mão de determinados segmentos. Então, mas, mano... O plano de saúde é um deles, entendeu? Eu dou razão ao Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira não tá pedindo uma quantia, como você bem disse aí, proporcional que o Guerreiro pede pro Corinthians, né? Não, mas eu dou razão ao Guerreiro... Eu dou razão ao Ricardo Oliveira pelo seguinte. O cara se predispôs a dar a cara pra bater. Né? Chegou lá e falou assim, me dá o mínimo aí. Se eu merecer... Se eu justificar, e nós vamos sentar e conversar. Fez, mostrou dele e agora ele quer, ué. Tá justo, tá dentro. Tá. Agora, o Santos tem que fazer valer isso aí, né, cara? Ele se é nada não, mais, nada menos que o artilheiro do Paulistão, né? Se não, vai perder, lógico. Muito bem, você está ouvindo as manchetes do Estádio 97, que tem o oferecimento de Pirelli, Benjamin. E agora eu vou falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte... A Pirelli está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Muito simples, hein? Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí, você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. E se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1. A rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Promoção número 1, Pirelli Zombinha. É, continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá. Vamos lá. Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. O Guerreiro está de volta, hein? Ninguém mais chorou lá, mano. Elias, ninguém mais chorou lá. Não teve mais chorou. Os caras estão chorando, é? Olha o seu Bento provocando, hein? Não teve mais lá. Choradeira por quê? Não entendi. Quem me dera os jogadores do meu time chorassem pela uma derrota. Sim, não, mas. Não entendi o porquê. Olha, hoje não chorou de nada, não. Olha, seu Bento. Tanto no ar quanto fora do ar. Discórdia. Você e o Sombra hoje, vou te falar, você tá tomando de um 7-1 igual Brasil e Alemanha. No ar, na terra e no mar? No fora do ar também. Por quê? Ah, porque a gente tava lá numa conversa lá que Sombra também foi 7-1. Vocês dois contra eu. É, eu DJ, não. Aquele papo do DJ Liminha. Ah, entendi. Mas dói o coração, mas é verdade. Mas vamos aqui ao o Corinthians, que hoje tem a volta do Sheik, né, estará em campo hoje. Fábio Santos também vai jogar. É isso aí, o time do Corinthians é praticamente titular. Fábio Santos não, Ben, que o Fábio Santos vai ser poupado hoje. O lateral vai? É o Wendel. Não, é, o Wendel. Tava o Tite falando. Pra verificar que... certo a notícia. Não, mas o Tite falou que o pai ia colocar ele, hein? Então, porque o Fábio Santos não, ele voltou de lesão aí contra o Palmeiras. Foi o primeiro jogo depois da lesão. E o Wendel ele tinha sido poupado aí pelo cansaço. Mas acho que hoje ainda volta o Wendel aí pra condição de titular. Mas por que cansado? Com o passar do tempo, a tendência é que o Fábio Santos recupere a posição. Mas é que pelo fato do Fábio Santos estar voltando agora, pode arrebentar, né? Eu acho que possivelmente eu te tirar poupá-lo para que ele não tenha um desgaste excessivo. Agora, mas, mano, você a novidade não acha é que o Emerson no ataque, né? O Fábio Santos, né? Tem uma pergunta séria. Ele faz falta nas batidas de falta. Ó, que pergunta boa é essa, hein? Ó. Puxa ola aí, puxa ola. Você tá ola. Se aplaudindo, hein, Pretzel? Claro, uma pergunta dessa. Não, e... mas... mano. Você achou boa a pergunta? Eu achei, não achou, mano? Achei, e excelente, cara. É, obrigado. E quem deve ganhar a última chance hoje de titular no ataque é o Wagner Love, né? E dão conta aí de que vai ser a última vez dele no Majestoso. É. Não, vai pegar um banquinho aí bonito, hein? Mas a tendência é essa também, Bento, porque o Guerreiro ele já voltou, ele recebeu aí a alta médica pra voltar a treinar também, né? Ele já tinha saído do hospital, mas o médico só liberou ele pra começar a treinar a partir de hoje, no caso amanhã, né? Porque hoje tem jogo. E o Guerreiro daqui a pouco aí, ele vai voltar a ser titular, né? O Wagner Love, independentemente de jogar bem ou não hoje, ele possivelmente vai voltar pro banco, né? Vai... Solete, banco. O banco. Você não banco. Terminou a palavra. E reno... não, é verdade, mas... E renovação tava, nada, né, tava mano? Tava indo pro Benjamin ali, o Benjamin tá... Ei, mano. Tá com cara de preocupado. Não, mas o RG, com relação ao Guerreiro... Eu vivo preocupado. É verdade, tá com cara de abatido, Benjamin. Mas, vivo abatido e preocupado. Com relação ainda ao Guerreiro... Queira lá da Suíça. Eu acho que possivelmente, o RG, a diretoria do Corinthians só vai conversar com o Guerreiro aí, talvez é lá pro final de maio, cara. Já próximo do término do contrato mesmo. Tá meio sem proposta. Se pintar alguma proposta, tá certo? Que a diretoria do Corinthians veja que seja algo sério, coisa que até agora não pintou. Falam aí que tem proposta da Alemanha, falam que tem proposta da Itália, mas até agora ninguém chamou lá no Guerreiro. Ninguém chegou lá no Guerreiro e falou, ó, tá aqui. Então, daqui o Guerreiro tem condição disso. Então, mas é que tá. A diretoria do Corinthians, antes de pensar em fazer uma proposta pro Guerreiro, tem que estar os atrasados ali, porque a diretoria do Corinthians ainda não conseguiu aí o dinheiro, tá certo? Pelos 7 milhões, Ben? Os 20 milhões. Pelos 7 milhões? Olha, hoje o Mota entrou lá na sala correndo e falou, ó, você viu, o Pato talvez jogue. Eu não acredito. Ah, que deram a notícia que ele tava concentrado lá. Aí eu falei, Motinha, se pagar 5 pau, o Corinthians tem que aceitar e já manda fazer um doc direto pra conta do Guerreiro. Não, mas ó, com relação ao Corinthians, RG, o Corinthians ele tem 40 milhões aí, tá certo? 20 milhões em dívidas com jogadores ali, como o Renato Augusto, o próprio Guerreiro, o Ralf, o Danilo, o Jadson. Ou seja, enfim, os 22, né? Tem uma série de jogadores, não são todos não, viu, Bento? Mas tem uma quantidade boa de jogadores ali do Corinthians ali que tem um dinheiro bom pra receber também. Essa quantia gira em torno de 20 milhões. Os outros 20 milhões, RG, seria a proposta que o Corinthians faria pro Guerreiro. Então o Corinthians ele precisa aí de 40 milhões. Cara, é dinheiro, hein? Pra poder aí. Primeiro que tá o débito com os atletas que ali estão. E depois fazer a proposta de renovação. Um pequeno volume. Eu acho que isso só acontecerá em maio. Uma mega ceninha, hein? É uma mega ceninha, mas aí você ouve. É o time que mais arrecada, o time que mais vende, o time que mais isso. Mas é o que mais gasta, né? Então, mas tem que pagar o estádio, velho. Não tem dívida que tem que fazer, o Guerreiro não pode sair do Corinthians. Agora o RG. Você faria, Benjamin? Eu? Quer dizer, se o Guerreiro sai do Corinthians hoje, fecha a porta. Manda o Guerreiro pro inferno, rapaz, tá louco? Não fecha a porta. Já saiu do Parque São Jorge, o Marcelinho, o Neto, o Rivelino, o Sócrates, Casagrande. Em nenhum momento eu falei que o Corinthians vai fechar as portas. É a impressão que você deu. Não. Os bife. A impressão não é essa palavra. O Guerreiro é imprescindível pro Corinthians hoje. Tem que pagar o estádio, velho. Hoje o Corinthians. É o pior que eu acho que é imprescindível. O Guerreiro é mais importante que o estádio. Mas a RG, deixa eu falar um negócio pra você. O RG, alguns. Por volta de 4 minutos e meio, 5 atrás, falou pra mim, pô, RG, tira o dinheiro lá da Suíça. Vou dizer um negócio, mas vou abrir meu coração pra você, RG. Você tá triste hoje? Eu tô triste pra caralho. Como eu queria estar naquela lista do HSBC na Suíça. Você viu, velho? Nossa, eu adoraria que você falasse, pô, eu vi teu nome lá, você viu? Tava nessa lista. Mas nem isso. Agora, eu tô triste, RG. Mano, eu queria contar uma situação curiosa. Fala, Titi. Admiro demais teu trabalho aqui na televisão, onde tu estiver, na academia também. Muito obrigado. Na academia. Outro dia eu fui comprar uma roupa, porque eu me visto igual padre de igreja americana, tu já viu? Sim. Todo de... Padre verdade. De igreja parece, americana? Parece, é verdade. Exatamente, é todo de... Pastor. Faz parte da minha religião. Pastorzão. Estou mais magro que no passado e fui outro dia comprar uma roupa. Aí o cara falou, tô, sua camisa é G. Eu virei pra ele e falei, pra mim não serve... Pra mim não serve! Ele mudou a camisa. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Ele acontece essa história. É Padre Tite, né? Padre Tite. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Aê! O time é onde tá sobrando dinheiro, velho. É, porque eu vi informações aí que o Color, rapaz, caso passe, eu tô conversando com o Motinha aqui, sem pau pra cada jogador de premiação. Sim. Não é bem assim sobrando dinheiro. Não? Segundo o blog do Jorge Nicola, jornalista, né? Jornalista! Quer trazer um torcedora portuguesa, gente boa. Arma lá, traz o Jorge Nicola. Dizem que um milionário outro milionário. O São Paulo outro milionário, velho. Gente rica, sempre foi, né? Gente chique. Ah, não tem nenhum banqueiro lá? Não tem nenhum banqueiro milionário na parada? É realmente, eu dou dinheiro. Eu vou enterrar um carro no São Paulo. Mas peraí. Milionário não importa que o cara, se ele é banqueiro, não, se ele é aí, de açúcar. Porque alivia. Sim, porque alivia a dívida do banco. Você tem bichinho, banco não tem essa, não, mano. Não, o banco paga, ele te toma. O banco te cobra, velho. Isso, hein? Vamos lá. Teria. Banco não tem essa, não. Mas você acredita nisso? O quê? Se eu acredito? Não, num milhão de prêmio hoje? É 100 pau pra cada jogador. Não, 100 mil pra cada quem jogar. Se entrar mais 3, vai mais. Agora me permita dizer. 100 mil pra cada um já é 1 milhão e 100. Me permita dizer uma coisa. Se entrar mais 3. Se nós ajudamos o Corinthians com o Ricardo, a gente pode ajudar o São Paulo. Não tem problema nenhum. Bom, você não deixou. É o seguinte. Não é questão de não acreditar, eu não posso assim, chegar e falar, não acredito. Eu acredito que tem gente que faz de tudo. Às vezes o cara é milionário, mas milionário? Milionário não é o cara que tem 1 milhão. Milionário é o cara que tem. Lógico, muitos milhões. Às vezes, assim, a paixão do nego pelo clube é tanta. Assim, caraca, né? Velho. Agora, que isso aí me lembrou umas épocas aí atrás que falava assim, ó, o dono da rede de postos lá, que é torcedor da Lusa, tá dando dinheiro pra Lusa não cair. Isso é uma coisa meio amadora, né? Mas tudo bem. As padarias se uniram. Mas tudo bem, ainda bem, é milionário, beleza, que ajude. Não acho que isso vai mudar muita coisa na história, né? Não acho que vai. Agora o São Paulo conseguiu um dinheiro aí. Conseguiu. Caramba, hein? É, você conseguiu aí. Não, mas é sério, não é? É, coisa sério. Outro detalhe são 150 também. Mil reais para patrocínio do futebol de salão e futebol feminino. Olha aí, que bacana. Opa! Parabéns. Olha, tá, e outro... Agora vai. E o São Paulo também tem. A gestão tenta, nota 10. E o Tricolor tenta, hein, Sombra? Não sei como o Pato tá na concentração com o time. Tá tentando aí usar aquela coisa do, talvez, pô, tá salário atrasado, né, não estão pagando, vai tentar... Vai 3 milha aí? Desculpa. Eu acho que... Desculpa, isso é ridículo. Mas vão tentar, né, essa hora vale tudo, né? Eu sei, imaginar que o Tite, do outro lado, vá se preocupar com a possível escalação ou não do Pato, pelo amor de Deus... Se isso é verdade, é ridículo. Mas é óbvio que o Pato não vai jogar, Sombra, porque independentemente da multa, o Corinthians ele tem que dar um atestado liberatório. Tem a concordância do Corinthians. O Corinthians, né? Ele precisa falar, ó, vai jogar, tá certo? Não basta o São Paulo lá e pagar os 5 milhões lá e o Corinthians não ser notificado, porque o Corinthians ele precisa autorizar a presença do Pato em campo. Assim, eu acho que é no acordo que existe entre os clubes. Se o São Paulo hoje quiser lá botar o Alexandre de Pato, ele bota. Ele tá liberado pela CBF. Lá na CBF não é registrado que ele não pode jogar contra o Corinthians. Precisa ver o contrato, Sombra. Não. Precisa ver o contrato. Se o Corinthians não, Sombra. Se o Corinthians apresentar o contrato. Se ele entrar em campo, não pode? O Corinthians precisa autorizar. Não, não pode, não pode, não, Sombra. Por incrível que pareça, não pode, não. Isso aí tá em contrato, gente. Não é boca a boca, não. Agora, eu, se fosse São Paulo, se o São Paulo quer pagar 5 pau, tá de brincadeira. Não, óbvio que aceitaria. Eu faria até por 4.500. Claro. Não tem agora, faz 3 de 1,5 milhão. É. Não, tem que ser com nota. Não, existe, mano. Como não? Mais um morto, o São Paulo, o São Paulo poderia chegar lá com 5 milhões, deixar lá na caixinha de correio do Corinthians e botar o Pato em campo. Só assim, que assinou lá, né? Tem que ter a anuência do Corinthians. Acho até desnecessário debater essa questão do Pato. Meu amigo Fabinho Raiola falou que você tem razão. O quê? O meu amigo Fabinho Raiola falou, o Sombra tem razão. Com relação a quê? Se o Pato entrar aqui, o Pato. Diz meu amigo Fabinho Raiola, que foi diretor do Palmeiras, que já fez isso uma vez, falou que pode jogar sim. Mas o Sombra tem razão. Mas aí que tá, gente. Porque o Roberto de Andrade, errado, quando ele participou aqui, ele falou que não pode. Ele falou que o Corinthians tem que ser consultado pra isso. Vale. Por mais que a CBF talvez não reconheça esse vínculo, se o Corinthians apresentar um contrato na justiça, Sombra, o São Paulo vai se dar mal. Então o que pode acontecer é o seguinte, amanhã, na justiça... Na boa, gente. Gente, eu não tô querendo defender a escalação de ninguém. O que eu entendo é o seguinte... O Pato está liberado pela CBF para atuar em jogos do São Paulo Futebol Clube, ponto. Coloca o cara e paga a multa. Você entendeu? Então amanhã o que pode acontecer, no meu entender, é o seguinte, vai lá, bota e joga. Aí depois o Corinthians que acione na justiça, que não podia, etc e tal. Mas não tem a ver com suspensão, com cartão, que não poderia estar atuando, vai perder os pontos da partida. Deve ter alguma multa prevista, se jogar, deve ter alguma coisa que aí cabe ao fórum. Né? E o contrato, aqui, né? Ó, acho que a gente tem que ler o contrato pra saber direito o que vai acontecer. Se o São Paulo pagar os 5 milhões, o Corinthians não vai nem falar. Não, põe questão, aí, é nós. Dá o 5 aqui. A questão é essa. O meu amigo, o Fabinho Raiola, que vocês conhecem, foi diretor do Palmeiras, né, na gestão do Belusa. Ele falou que já fez isso igual. Se ele quisesse entrar no ar pra explicar o que foi, pra ver se pode ou não pode. Não, mas ele não viu o contrato. Não, mas o que, não, ele, mas independe. O que ele falou aqui é o seguinte: o Sombra está certo. A CBF não é parte do contrato. Que ele pode jogar sem pagar multa, você tá falando? Exatamente. Ele pode jogar sem pagar multa, só que depois... poderia acionar. Vai acionar, não tenha dúvida disso. Um importante empresário do meio do futebol... E vai ganhar, hein? Um importante empresário do meio do futebol... Diz o seguinte, pela lei federativa, ele pode sim jogar. Ah, pode. Nada na lei veta que ele jogue. Ah, tudo bem, mas só que depois vai ter que, segurar a onda depois, né? Mas é que tá, gente. Já foi um contrato assinado. É dinheiro, não é punição, nada disso. Meu Deus do céu. Não, não, punição não, mas vai ter que pagar. Depois vai o Corinthians vai acionar pra querer os 5 milhões da multa. Tá, tudo bem. É isso? Exatamente. Aí vão brigar. Quem define isso depois? É a justiça. Isso. A justiça define depois. Mas que talvez a justiça tenha que definir até... Por exemplo, a parte que o Corinthians não vem cumprindo com o pato. Não, mas aí é direito de imagem. Ele que reivindica a justiça. Aí é outra coisa. Ele que reivindica a justiça. Mas a questão que o Mano até tá falando é o seguinte. Que o Corinthians poderia vetar, mesmo se o São Paulo quisesse pagar. Não, não, não. É o que tá estipulado e combinado e tá assinado pelos clubes. Exato. Mas isso aí depois... Se alguém não cumprir essas partes, depois se discute na justiça. Deve ter uma multa, deve ter alguma depois coisa. Depois você discute isso na justiça. Quer que eu te falo, Motinha? Hoje, o Corinthians, se o Filho, São Paulo tem que ganhar com o Paulo Miranda na linha. Uma coisa é o que o Sombra falou, outra coisa é o que você falou. O que você falou, se o seu São Paulo paga 5 milhões, o Corinthians não tá nem aí. Joga aí, dá o 5 aqui que é nóis. Que joga. Tá louco? Teve um caso aqui. O Roberto falou que se precisasse parcelar. Ô, velho, parcela aí. Eu parcelaria em 10. 5, é nóis, né? O Fabinho Raiola me falou que fez isso com o Danilo. Ah, louco. Isso. Lógico que parcela. A mesma informação eu recebi aqui. O Danilo... E o Danilo jogou. Bom, aí depois os clubes vão brigar na justiça, é outra história. É outra coisa. Agora, gente do céu, o maior problema do São Paulo não é se o Pato deve jogar ou não. O maior problema do São Paulo é o São Paulo em si. O São Paulo Futebol Clube, hoje, independente do que acontecer, mesmo que se classifique, o São Paulo tem que fazer uma reformulação geral. O São Paulo tem que fazer uma limpeza geral em todas as esferas de comando do futebol. Desde a parte diretiva, técnica, preparatória, tudo. São Paulo tem que zerar. Um plano de jogador, uma série de jogadores... Tem que ser afastados, negociados. Não importa o que vai acontecer hoje. O São Paulo, há 4, 5 anos, São Paulo vem errando sucessivamente. E talvez um dos seus maiores erros é que, além das escolhas erradas como técnicos que vieram, foi a falta de entendimento de como é a condução do departamento de futebol. Às vezes não adianta você simplesmente trocar o técnico, você tem que fazer trocas mais acentuadas, mais incisivas. Você sabe por quê? Porque tudo se resume ao negócio chamado vestiário. Tudo se resume ao negócio chamado ambiente. E aí, eu acho que o São Paulo é um clube gerenciado por diretor de futebol, é gerenciado pelo técnico de futebol, ele é gerenciado pelo presidente, é gerenciado por jogadores. E muitas vezes até por assistentes de técnico. Então, é muita cabeça, é muita liderança, cada um achando uma coisa, e aí o São Paulo pecou demais. Muito cacique pra pouco índio? Às vezes é muito cacique, muito nego que de repente tá lá que fala... Quer se meter, quer... Deixa eu ser um pouco mais direto na coisa. Outro dia nós fomos obrigados a ouvir o Milton Cruz dizendo que, pô, eu fui campeão brasileiro 3 vezes. Opa! Sim, não falou? Falou. Campeão paulista, tem quantos títulos, sei lá quantos então, títulos. Então é o seguinte, ele tem gabarito, etc e tal. Então o que acontece é que ninguém nega que ele faz parte de uma situação onde ele foi campeão brasileiro 3 vezes. Agora eu gostaria de entender o seguinte, quando chega um técnico novo dentro do contexto, será que as ideias batem? Ah, mas o outro é só um coordenador técnico. Tá, mas o coordenador técnico bate com o técnico que concorda com o pensamento de um ou dois jogadores e esse concorda com aquele que é o diretor de futebol e que por um acaso concorda com aquilo tudo que o presidente pensa. Então é o seguinte, o São Paulo vem desde a gestão Juvenal, vem com uma atrapalhada atrás da outra na questão gestão de futebol. Vem aquela coisa, mantém um nome, porque o cara foi campeão disso, campeão daquilo, mantém aquilo, corta o outro, aí quer fazer uma limpeza mais profunda, não consegue. Teve uma época aí que queriam fazer uma limpeza profunda aí. Pena que deram essa limpeza profunda a ser feita na mão de gente muito inexperiente que trocou os pés pelas mãos. Teve competência. Não tô querendo isentar o Aidar, mas muita coisa errada já vem da gestão do Juvenal e agora... continua acontecendo de maneira equivocada na gestão do Aidar. Por quê? Simplesmente não tem uma sintonia, cara. Você tem um presidente que, a meu ver, pelo que a gente lê das notícias, pensa uma coisa. Você tem um vice-presidente de futebol que pensa outra coisa. E lá dentro, na comissão técnica, você tem algumas cabeças pensantes que podem estar pensando com outros olhos. Verdade. É complicado. A administração de futebol do São Paulo, há muito tempo, é uma grande zona. Não adianta. Ontem mesmo, o Aidar deu uma entrevista, o Rogério Ceni deu uma falando totalmente o oposto. O Aidar foi mal pra caramba naquela entrevista ontem. Falando, pra variar, ele foi mal, né? O retrospecto do Sandro Merahit. Eu falei ontem aqui do programa. Como é retrospecto? O cara não joga no São Paulo. Não, aí o Rogério Ceni foi entrevistado na coletiva e falou assim: na véspera de jogo não é hora de falar de árbitro, não. Tem nada a ver isso aí. Você sabe qual é o problema? No São Paulo tem muita gente que se coloca na condição de poder estar. Muitas pessoas que se colocam na condição de saber o que é bom pro clube. Todo mundo quer opinar. E a verdade é uma só, né? Quando os caras começam a aparecer muito, é porque realmente não tá legal, né? Não tá legal. Quando aparece, quem tem que aparecer jogador em campo. Não tá legal, velho. Começa muita fofoca, sabendo tudo o que acontece dentro do clube, é porque não tá uma porcaria. Não tá legal. Existe algo muito maior hoje do que o resultado do jogo do São Paulo. Que independente da vitória ou da derrota, o São Paulo tem que olhar amanhã, muito seriamente, pra trocar tudo. Tudo. Porque mesmo, convenhamos, gente, pode hoje se classificar até com um empate. Vai que dá uma zebra lá do Danúbio no outro e o São Paulo até se classifica. Até com derrota, dá. Até com derrota. Tá tudo errado no São Paulo. Tá tudo errado. Precisa limpar, né? Precisa limpar. E infelizmente, num contexto desses, começa... Olha, a ponto de eu defender até que possa vir o Luxemburgo, é porque agora ficou feia. Não, se fizer... É aquela história, porque trazer o Luxemburgo é trazer toda uma carga de várias coisas. Né? Seria uma dobradinha até estranha, né? Aidar e Luxemburgo seria até uma dobradinha complexa. É um desafio... Mas pelo menos vai ter uma linha de conduta ali. Você entendeu? O jogador não vai meter bedelho, se encher o saco vai calar a boca, vai ser negociado... Vai sobrar pra muita gente. E aquela história, é o técnico do presidente, né? Precisa convicção. Ter uma única linha de pensamento. Precisa ter uma única diretriz. E precisa ser seguida. Aí quando você tem muita gente pensante e com influência... você viu o que o cara tá fazendo? Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não vai dar certo, não. O Lucha vai chegar e vai tirar. Ah! Certeza. E a gente sabe que nas empresas tem sempre os caras que são espírito de porco... Né? Boicota, né? O cara que já tá na empresa há 20 anos, ele chega, vê um negócio novo chegando, né? Quem que tá tentando? Isso aí não vai dar. Isso aí não vai dar, já vi. A gente não aceitava o Rude, agora te aceita. Eu lembro que quando eu jogava no Lyon, na região sul da França, eu joguei lá. Estava Desalé treinando o meu time. Quem? Desalé. Treinava. Exatamente. E aí? E o Ezeguê, que era um naturalizado lá de Gana. Trezeguê? Não, Ezeguê. Ezeguê. Era um zagueirê. Ele acabou... Era um zagueirê? É um zagueirê. Tudo ele fala aqui. Ele é o meu Pernambuco francês. Exatamente. Pernambuco. Pode pôr no Google Tradutor que tem essa língua. É, Pernambuco. Exatamente. Aí ele brigou com o Monet e o Jorge, que estava no time, acabou sendo demitido e o Monet, que também saiu. E certo. Aí o time resolveu. Era um problema louco. De que direção. Porra, é essa? Nossa, véio. Tá pior do que o Casal. Quando eu jogava na França, no Lyon. É só pra ilustrar o que você tá falando. Entendi. Concordo com você. Fala o time aí, Diogo. Então aí as manchetes do Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Também vale até um pneus. Revendedor oficial Pirelli. Agora o Narigudo vai falar da BV Financeira. E se você estiver pensando em comprar ou trocar o seu carro, a sua moto ou o seu caminhão, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV Você sempre pode mais, bebê. Bons negócios pra você. Eu tenho o time do São Paulo pra hoje. Oi, Preto. Tudo bem, vamos lá. Ué, hoje você tá adiantado, hein? É, tá certo. É Rogério, né? Lugano, Fabão, Ed Carlos. Não. Que Lugano? Esquicinho, Josué, Mineiro e Júnior. Isso aí foi em 2005. Danilo, Luizão e Amoroso. Lugano? Né? Luizão? Boa sorte, né? Isso foi em 2005. Mas hoje a gente tem que ir pro... Ó, eu vou pro estádio. Você tem que entrar lá pensando que é esse time. Se você olhar o time... Você quer a escalação? Que pode ser? Eu vou te falar. É. Você, olha a esperança, o cara entra, começa a anunciar lá, mano. Olha lá. Ceni, tudo bem. Aí vem. Paulo Miranda. Ceni que você pediu pra se aposentar. Agora é tudo bem. Falei pra ele. Deixa ele falar a escalação do time. Miranda. Eita, Paulo Miranda, Tolói. Dória. O Tolói Reinaldo. Denilson. Eu gosto de Denilson. O Reinaldo vai jogar. Reinaldo na esquerda, vamos lá. Feito hoje. Denilson. Hudson, eu tô gostando. Aí vem Souza, Michel Bastos e Ganso. E na frente, o artilheiro. Quem? Luiz Fabiano. Olha, você chorou quando ele se apresentou. Eu tava até trocando mensagens com... trocando mensagens com um ouvinte nosso, já foi nosso patrocinador, o Alan Granger, né? E ele, como torcedor fanático também, e muitos torcedores do São Paulo... Ele sempre enumera uma lista de jogadores que fala, meu, pode colocar o Messi, com tais e tais jogadores, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Olha, desculpa, mas eu acho o seguinte, eu já vi times campeões tendo jogadores ao mesmo nível de alguns que são criticados no São Paulo. Quando o trabalho é ruim, quando o negócio não é bem feito, aquilo que é mediano se torna horroroso. E quando o trabalho é bem feito, muitas vezes aquilo que é mediano cresce de produção. Se o trabalho é mal feito, pode se perder muita coisa. Pega aí, nego aí que foi campeão no São Paulo ano passado, põe aí Adilson e Ronaldão na zaga. Põe aí Adilson e Ronaldão, foram campeão do mundo. Põe Adilson e Ronaldão na zaga aí do São Paulo, vê se por acaso tendo Adilson e Ronaldão hoje, nós vamos sofrer menos do que tendo Tolói e Dória. Aloysio Chulapa no ataque. Aloysio Chulapa, põe hoje. Tira o Luiz Fabiano e põe o Aloysio Chulapa. Campeão do mundo, foi importante para tricampeão brasileiro. Põe aí o Aloysio Chulapa para ver se hoje ia mudar alguma coisa. O problema é que não tem ninguém no banco, né? A questão não é ter no banco. O trabalho é ruim. Então... Só que quando você tem um trabalho muito mal feito, tem jogadores que se perdem. E aí você começa a queimar jogador. Aí perdemos o Arouca, queimou o Arouca. Não é? Quanto jogador que o São Paulo... O Jean tem... Volante, que foi embora. O Jean, que, pô, tá jogador mediano e tal. Mas lá serviu pra ser tricampeão brasileiro, serviu pra ser bicampeão brasileiro pelo Fluminense. O próximo é o Thiago Mendes. Escreve o que eu tô falando. Ele vai pro Cruzeiro. Esse aí nem Cruzeiro, nem queimado, tá? Porque também não tá jogando. Ele não tá jogando. Ele é bom, ele é bom esse cara. Meu, às vezes as pessoas gostam de simplificar a culpa. Gosta de simplificar. Esse jogador é uma porcaria, não sei o que lá. Pô, os laterais do Corinthians aí, ou vamos esquecer que o Fábio Santos, campeão do mundo, foi execrado no São Paulo Futebol Clube. Não foi? Foi. Foi. O Fagner, até o ano passado, ninguém queria mais ver no Corinthians. Tá jogando um bolão no Corinthians. Gente, é trabalho, linha de trabalho, conduta, profissionalismo, pensamento único em prol de uma única coisa. Muito cacique não vai resolver nada nisso aí. São Paulo é uma lástima gerenciando o futebol, uma lástima. E não quero me ater dizendo que é o vice-presidente que é ruim. Acho que o Ataíde, por exemplo, o Ataíde é um cara bom. Pode ter os seus erros, como muitos podem ter. Só que é o seguinte, então, deixa o Ataíde, ele gerencia, ele dá as linhas lá, mas todo mundo, elenco, preparador físico, assistente, coordenador, tem que seguir a mesma linha. É preciso sempre haver convicção no trabalho. Se você tem um trabalho onde o nego fica minando, ou simplesmente não acredita naquilo que está sendo feito, é uma porcaria. Então já é o seguinte, quem manda é o Aidar? Deixa o Aidar fazer o que ele quiser. Mas pelo menos que siga a linha de conduta do Aidar. O Aidar determina, é assim que você quer? Então vai ser assim que você quer. Oh. E se nego tentar meter o bedelho e encher o saco no meio, tira, afasta. Se não trabalho, não dá certo. A coisa nunca vai dar certo. O estádio 97 aqui, se dependesse de muita gente aí no começo, isso aí não vai dar nada não. Ainda bem que o Zé aqui, o Zé chega e fala assim, eu tô andando pro que pensam. Vai ser assim e ponto. Senão, muita coisa na vida que deu certo, se em algum momento ninguém o nego tentar, não falasse, né? Vai fazer e bancar, é assim, né? E não vai mudar uma vírgula, a coisa não anda. Muito cacique querendo, muita democracia, muitas vezes não funciona. Ô Sombra, só passar uma informação rapidinho aqui também. Já tá rolando alguns jogos aí pela Libertadores aí, o Inter tá ganhando do Strongest aí 1-0. E o Emelec também tá ganhando do Universidade de Chile aí também por 1-0. Quem passa, mano? Ah, aqui do jeito que a coisa tá, Motinha, ó, se liga. Vamos pegar a classificação aqui do time do jogo do Inter. Passa o Inter aí. Tá com 10 pontos, já tá se classificando como primeiro, porque era o primeiro do grupo, tá ganhando. E o Strongest tá perdendo a classificação pro Emelec. O Emelec tá chegando a 10 pontos e o Strongest permanece com 9. Ó. O Corinthians tem chance de pegar um dos dois? O Corinthians, Motinha, na simulação que eu fiz hoje, se terminasse hoje a Libertadores do jeito que tava, o Corinthians pegaria o Sucre, que era do grupo do Cruzeiro. Mas pela simulação que eu fiz, manipulando todos os resultados de hoje, inclusive, o Corinthians, na minha análise aqui, pegaria o Atlético Mineiro. E o São Paulo, se passar, poderia pegar o Cruzeiro. Pode ser. O Galo vai arrebentar o Chelsea de novo, hein, mano? Imagina. O Galo, a última vez... O Corinthians vai atropelar, rapá. Ah, aquilo ali foi um achado dos caras. E um galo maravilhoso. Cruzeiro mais acontece aquilo. Cruzeiro passou, né? Cruzeiro passou já tá. Ontem. Cruzeiro já suor tá. Danado. Que suor, suor danado. 2-0, você é louco? Não viu o jogo? Grupo fraco do cachê, deixa pra última rodada. Aí, passou. Ah. Vamos aos ouvintes, 3284-7097, oferecimento de Benegripe, é gripe. Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dodô. Vamos lá. Alô. Alô. Alô. Fala. Cabaralho, consegui. Truco. Cabaralho foi bom. Eu tô quase conseguindo. Depende do resultado de hoje à noite. Ah, você vai chegar. Hoje à noite tudo é certo, jeito que eu tô imaginando. Você não tá lá em sei lá onde fazer a Copa do Brasil? Ele vem aí. Eu acho que eu vou estar lá no mesmo horário do jogo. Onde é? Pernambuco. Aí você pegar um avião direto de São Paulo. Eu vou vir no rádio de vocês. Vem aí. Pode deixar. Se o Lucha não for o treinador do São Paulo, meu amigo, vai ser uma zebra. Eu já tinha essa informação. 10, o Luxemburgo será o treinador de São Paulo. Já é isso. Não, também acho que será o treinador de São Paulo. Já vem falando há muito tempo. É o treinador de São Paulo. É, lógico que é. Alô? Alô? Ô, meu velho, manda o nome completo. Boa noite, Domênico. É André Messias de Souza. Ô, Messias, viu? Antes do Messias falar. Sim. E aí tem um integrante aqui que a vida inteira lá falava, lembra? Falava o quê, Benjamin? Nossa! Aí agora vai bater palma, vai chorar na apresentação do Vanderlei. Ah, é? Tem integrante assim? Não pode ser. Ah, o Sombra não chorou, peraí, não vai chorar não. Os dois. Você sempre falava assim, o Luxemburgo aqui não. Falava. É o cara que vai dar jeito no time. Todo mundo falava. E o pior que eu acho que... É o pior que o Luxemburgo... O Luxemburgo é Deus. O pior é que o Luxemburgo vai chegar e vai ajeitar o time, velho. E Deusa. Você sabe o que acontece? Você vivia criticando o Tite. É o nome pessoal de alguém. E Deusa. O Tite. Olha aí. Eu, em 2011... No final você não criticava? Não. Tava não. Na hora dele ir embora? Não, no final não. Antes, quando começou da M? Não, eu critiquei o Tite em 2011. Ué, depois você da Libertadores? Então, não, eu cansei, lembra, mano? Eu cansei de falar na hora o seguinte. Que tinha que sair? Não, eu falava o seguinte, eu trocaria o time e não o treinador. Ali o Tite não teria saído, não. O André, que tá no ar, Messias. Por mim sairia, tanto é que fez bem pra ele. Tem nome bíblico. Mais forte. Mas eu mesmo falei que eu jamais me imaginei pensando que o São Paulo deveria trazer o Lucha. Você sabe por quê? Vocês vão se arrepender. Chegou num ponto, Benja, a gente conhece bem o trabalho do Lucha, né? Então, só que a gente chegou num ponto que você fala, cara, qual técnico que eu vou ver que pode chegar lá e pôr os pingos nos is, chegar e colocar cada um no seu lugar? Como técnico, eu entendo que o Luxemburgo é bom técnico, embora deva um bom trabalho há algum tempo, mas sabe dirigir um time. E tem ascendência sobre os jogadores. Por quê? Aí você fala, vem lá, Ney Franco, vem um monte de jogador que vem pra, tipo assim, média. Não é média, cara. Vamos tentar compor. O Luxemburgo é o cara que chega e fala assim... É na porta. Ô, meu, você tá todo cagado. Você tá louco. Jogador cagado não dá... Tá se borrando, não vai tá jogar borrado, não. Tá borrado, Eu vou afastar você. E quando entra um Luxemburgo, quando entra um cara do perfil do Luxemburgo, ele assume o comando. Ele assume, é ele que dá as diretrizes. O formigueiro se mexe, né? Só que hoje o São Paulo, como há algum tempo atrás, não é mais um cara que dá as diretrizes. O Muricy tinha esse perfil, mas o Muricy, ele tem muita amizade com as pessoas dentro do São Paulo, gosta do Milton Cruz, gosta de vários jogadores lá, e talvez ainda acabe respeitando muito a posição desses caras. Tem que chegar o cara que fala assim, não tô nem aí com a sua história, com o seu passado, o que você fez, você não fez, agora a cartilha é minha, a diretriz é minha, quem joga isso, o meu conceito é esse. Agora, é claro, eticamente falando, eu não gostaria do Luxemburgo dirigir. Você lembra quando eu cheguei no Corinthians, afastei o Ronaldo Giovanelli, lembra? Falei, você, fora, tá afastado. O Marcelinho também. Afastei, né? O Marcelo também. E depende. Tá ruim, eu vou afastar. Mas pra gerenciar Rincon e Marcelinho, tem que ser um Luxemburgo. É. Agora, o meu velho. O Marcelo, não. Quantos anos você tem, cara? Não, André. Fala, André. Quantos anos? É, 36. RG. Sim. 3.6 hoje, na quarta-feira, hein? Qual o nome dele, produção? André. Ah, um bom ataque, viu, também? Bom ataque do quê? Tá fazendo muito sucesso aí. Qual? O Neymar e o Macias aí. Sensacional! Uau, muito bom ataque. Para de gritar no meu ouvido. Ué, desculpa. Ô, Sombra. Peraí. Diga! É, eu queria participar do torneio, cara. Ah, aqui segundo o flop torneio tá de pôquer. Deixa eu tirar uma carta, eu tô sem função. Pera na aí, vida. Olha, o Cláudio Carsudo, que tá sem função, ele vai tirar uma carta pra você. Qual que você quer? De 1 a 5? Vamos lá. 5, 3. A terceira carta. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá, 3. É, tá muito Cláudio lento, Carsudo. Mais rápido. Pro Quartroso. Você joga muita tranca com a Rê? Jogo buraco, gente. Joga buraco? Com quem? Eu jogo buraco. É uma amizade colorida. Só que é ela que sempre vê o morto antes. Ah, entendi. Ah, entendi. O que saiu aí, Claudio? RG é 8. É 8 de copa. Não, é 6 de espada. 6 de espada. 6 de espada, você vai ter que doar 6 quilos de alimentos não perecíveis no dia 15 de maio, lá no H2 Clube, né? Henrique Schalman. Data do torneio, do segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Que belo prêmio, primeiro prêmio, hein? Viagem pra Punta, segundo, vai ganhar um fim de semana no resort do Estádio 97. Bacana, não é não, André? Bacana, show de bola, tava louco pra participar, velho. Joga pôquer sempre? Não, jogo pouco, mas sei jogar bem, eu acho que vou representar bem. Só abaixa um pouquinho o volume do rádio, velhinho, por favor. É meio baralhão, hein? Qual que é o bairro aí? Bem, agora eu tô aqui perto de São Judas, né? Tô dirigindo aqui, voltando pra serviço. São Judas? Parque Brito. É, mas São o que interessa é onde você tá. São Judas é nós. Eu moro ali atrás da igreja de São Judas. Tá bom, então um beijo a mim. E tem, tem o Costela de Ouro, uma churrascaria famosíssima ali na Pia Sanguaba. É bom? É bom? Você aconselha? Aconselho. Então tá bom. Vou lá semana que vem. Pode ir. A linguiça é boa. Vieira, o Vieira vai lá. A linguiça é boa? A Vieira não tem parâmetro. Você não come linguiça? Eu não. Aliás, eu não sei se é verdade, mas o meu amigo Carlos Eduardo Cristófaro, ele disse que o gaúcho não tem o menor... Mas eles comem qualquer coisa do boi, não tem o menor controle de qualidade. Qualquer coisa do boi? Qualquer coisa. É os bagos, vai. Ah, é eles brigam pelo testículo. Ele falou que alguns o boi também come eles. É. Se marcar, o boi manda vara. O boi manda o ferro cupim. A Vieira falou que o costume gaúcho, Domênico, é cozir o testículo com a boca. Deixa embaixo da língua aí, falou que o testículo é sublingual. Passa com a boca o testículo. Ai, que sublingual. Domênica, deu uma água na boca, não deu? Meu Deus do céu. O testículo do boi é sublingual pro gaúcho. Ô, André, aproveitando a deixa do poker, teu time hoje tá com uma trinca de ases ou ele tá com um par de dois? Sombra, é nóis, velho. É nóis. Tá com um par de dois? São Paulo vai ter que ganhar isso hoje, velho. Tá dando Quer saber, Sombra, na boa? Ó, Corinthians São Paulo hoje, meu palpite, ó, empata 1-1, Motinha. Ah, e o São Lourenço ganha de 2-0 do Danúbio e tá fora da Libertadores. Nossa, obrigado. Mas é verdade, Mota. Vai faltar a camisa pro São Lourenço. Nossa, legal pra caramba. Vai faltar a camisa pro São Lourenço. Você sabe por que eu tô me apegando nisso? Porque é o seguinte, eu não lembro. Talvez exista, claro. Talvez. Acho que o PVC, se estiver ouvindo a gente, possa saber. Se já teve time eliminado da Libertadores com zero pontos. Zero. Mas não ganhou nenhum empatezinho. Mas esse ano já teve. Quem? Esse ano quem não fez... Quem? Calma, deixa eu te responder. Tá, você é o bom nisso, tem que saber. Eu sei, mas calma, deixa eu te responder. Tá pensando. Esse ano já teve o time venezuelano da chave do gol. Colete venezuelano. Venezuelano. O Zamora fez zero pontos. A pior... campanha da história da Libertadores. Deixa eu ver aqui. Grupo do Boca. Então, zero. Então. Zero pontos. Teve um. Teve um. Tá vendo? Eu respondi. A raridade, olha. A raridade já aconteceu. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não pode acontecer isso, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, olha. Deixa eu ver aqui, olha. Que não ser que contra o time do Papa não exista zebra. Poxa, provado, demônio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as chaves. Olha, por enquanto só o Danúbio com zero. Deixa eu ver as outras chaves. Mas nunca também na Libertadores parece que tinha um time. Ah, o Zamora, time, o Zamora. E nunca tinha feito todos os pontos, que foi o Boca esse ano. O Boca também. E aconteceu. Ah, o Zamora fez zero pontos. As exceções já aconteceram. Zamora e Boca. Pronto. Então não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Hoje, atenção Tricolor. Hoje o Danúbio vai eliminar. O Domênico, o Sombra vendo o jogo na televisão. Paulo, tá louco. O Sombra vendo o jogo na televisão. Eu nem vou levar o rádio. Tem gol. Nem vou levar o rádio. Não quero nem levar o rádio. Porque eu acho que no Morumbi não vamos falar. Não adianta você levar o rádio que eu vou ficar te passando mensagem. Não, eu não vou atendo. Mas a gente. Bom, falaram que hoje inaugura o Wi-Fi do São Paulo lá. Verdade, fica no celular. Já tá faz tempo. Mas falaram hoje isso. Eu vi lá no Benjamin. Então você tá atrasado. Eu vi no Benjamin hoje. Eu tô pressa, hein? Não, pro estádio foi hoje. O do faz um pouquinho hoje pra 30 mil pessoas simultâneas usando. Foi hoje. Então, hein? Desculpa, existia. Que vai ter uma abertura hoje também, vai ter um show. O hino do São Paulo numa versão heavy metal com o André do Sepultura. Andreas Kisser, né? Roger do Traje, o Nazi, Edgar Escandura. Cara, por que, não me chamaram, cara? Por que, não me chamaram, cara? Nisso, cara, liga pra ele, cara. Qual o problema também, cara? Ah, o dia, hoje o dia é pra festa, né? Não é festa, não, cara. Não é, festa. É um jeito de incentivo, cara. Nossa, moto, você reclama de tudo. É emocional, cara. Legal pra caramba. Vai mudar, vai mudar o futebol do São Paulo. Soletre, mudar. O novo hino e heavy metal. Legal. Ninguém. Nossa, o Ganso vai ficar elétrico, vai ficar assim. Eu vou entrar, Ah, peraí, mas se, nossa, se é assim... Chato, cara, tá exaltado, cara. Assim... Ah, só porque é teu amigo. Não, é porque é meu amigo. Eu acho legal, se amanhã o São Paulo quiser fazer... Se fosse achar, você ia estar metendo o pau. Não, não, não, não, não. Eu não gosto, é diferente. Se amanhã o São Paulo quiser fazer uma ação, o hino do São Paulo numa versão... Em axé. Axé? É, eu tenho que... Você meteu o pau. Eu não vou meter o pau, eu não gosto. É diferente. Eu sempre falei o seguinte, eu sou a favor do entretenimento, um jogo de futebol, acho legal. Eu acho, inclusive, pô, o torcedor de São Paulo que vai hoje lá, é lógico, que, mas vai ver um show com o Andrés, com o Roger do Traje, com o Nazi do Willard, pô, não é legal? Inclusive... Mas o que tem de ruim isso? Ô, Benja, você tem toda a razão. A gente, se a gente pegar o esporte americano, por exemplo, não importa em que posição esteja na tabela o time americano, o show tem que acontecer. Tem DJ lá, tá tocando DJ, esse DC, Stones, tem, lá, tem que acontecer. O Super Bowl... Na NFL é assim. Tem que ser, problema, tem que ser. E outra... Bucaneiros é o último tem do jogo. Se tudo que compõe o espetáculo for a imagem do time, então, Mota... Leva lá um disco com música fúnebre e põe lá pro time entrar em campo. Eu tô falando que pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou estar muito preocupado com o jogo. Toca a música! Eu não tô preocupado com o jogo. Eu tô preocupado com o Centurion, não vai entrar jogando. As pessoas não estão indo ao Morumbi pra ver o show. As pessoas estão indo ao Morumbi pra ver o jogo. Um atrativo a mais. Pode motivar a torcida. Pô, não é legal, Domênico? Que amanhã o Dodô lá, o do Pichote, amigo do Rudy, eu vou lá. Entra lá e faz um show. Eu sou São Paulino, eu vou lá cantar rock também. Hoje lá com eles. E tem mais. Eu tô falando de... Que legal, é legal, tudo é legal. E tem mais, cara. Não é, Dodô? Legal. O torcedor tá meio desmotivado, pode motivar. O São Paulo entrava em campo lá com o Hells Bells do AC/DC, porque uma vez, num jogo comemorativo do Rogério, entraram, que era a música que ele gostava. Aí mantiveram. Digo, legal. Então, hã? É legal. Então, qual o problema você tirar uma música do AC/DC e colocar um rock com o hino do São Paulo? Não, ele tá falando do show. Vai ter um show hoje. Cara, mas isso aí pro entretenimento do público, tá bom, então cada um tem sua opinião. Vocês têm essa, mas eu acho a sua opinião inválida. Mas a minha é só a sua. Não aperta e confirma. Por que só a sua? Ó, e o Palmeiras, em 2012, entrava no estádio ao som de esse... Eu vou mesmo. Não, pera aí, Vai, trouxa, que é Santos, vai. Ele foi embora, velho. Que isso, ficou bravo. Mano. Pra amansar o boi, velho, né? O Palmeiras, em 2012, entrava ao som de AC/DC. É, ele tá certo, Montinho, vai embora mesmo. Palmeiras. Meu nome é AC/DC. Só uma coisa. Ah. Hoje tá tranquilo. É, Domênio. Eu liguei pro Luiz. Ligou pro Luiz? Tá motivado. Ô, André. Muito. E aí, você acha que o quê? Deve entrar com os caras fazendo um show lá, com o hino do São Paulo em rock, ou uma música fúnebre, como prefere o Mota? Não, não. O hino mesmo. Ganhar. André, tá muito ruim sua ligação, cara. Onde você tá? Baixo, cara. Então, o sinal tá ruim aqui. Tô melhorou. Bem trânsito, cara. Não consigo parar o carro, mas... Cara, melhorou. Bem. Acho que tá ruim mesmo pra vocês aí. Melhorou. Agora, no fundo, a gente sempre acredita. E pelo menos torce, não é que acredita, mas torce pra coisa acontecer, né? Você acha que, por exemplo, saiu a informação de que hoje cada jogador de São Paulo pela vitória ganharia R$100 mil. Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que o São Paulo vai jogar mais? Vai ter mais garra em função desses R$100 mil? Independente disso, eu acho que tem que jogar sem esse bicho aí, por exemplo. O jogador já ganha bem, tem que dar o sangue, cara. Se a gente é torcedor aqui na rua, a gente quer ver o jogador dar o sangue ali, entendeu? Porque a gente aqui tá torcendo muito pra isso. Acho que pra ir do time, de qualquer time. Mas hoje não teria que ter esse bicho. O jogador tem que estar rápido ali, tem que ficar muito. Não tem. Esse bicho aí, ele já ganha muito bem. Não precisa disso. Entendeu? Tem... Isso não vai ter mais incentivo para os caras, eu acho que não. É, e muita gente fala, não, São Paulo tem direito de imagem atrasado, etc e tal. Ó, fora o Palmeiras que tá com as contas o acertadas... O Santos tem jogador com 7 meses atrasado. Coisa da sua vida aí. O Corinthians e o Santos, que vem jogando muito mais que o São Paulo, e vem mostrando garra em campo, vibração, estão uma situação muito pior que os jogadores do São Paulo lá em termos de atraso. É muito pior. Mas eu juro, eu acho que... Você sabe por que é isso? Quando você compra uma ideia... Não há dinheiro. Quando você compra uma ideia... É assim, se você tem se você compra a ideia da direção... Você pega, por exemplo, o Zé aí, que é o nosso... É o cara aqui, na rádio, né? Você pode aqui... Ó, galera, negócio, nós estamos com um problema de grana, tá atrasando o negócio... Mas é nós, vamos em frente. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai sair dessa junto. Nós vamos sair dessa junto. Ah, você entendeu? Compra a ideia, beleza? Você não compra, né? Eu acho que não é dinheiro. Tem jogadores no grupo, claro, do São Paulo, que não ganham também, são jovens. A maioria são reservas. Dinheiro em si, talvez não seja o problema desses caras. É uma questão de comprar uma ideia mesmo, um treinador, alguma coisa. Que mais você gostaria de falar aí do tricolor? É hoje, cara, fala aí. Ah, não tem muito o que falar. Só queria que os jogadores, assim, investem sangue ali, jogar com a gente, assim. E a gente não quer ver o São Paulo nessa situação, entendeu? Então acho que os jogadores poderiam estar ouvindo vocês aí, a opinião de vocês aí, cara, que eles precisam jogar, velho. A gente tá aqui acreditando, a gente é torcedor comum aqui e quer ver nosso time bem. E o que tá acontecendo no São Paulo hoje não pode acontecer nenhum time no São Paulo ainda que é grande. Entendeu? Não, pode acontecer, desde que sejam os outros, não no nosso. É, nos outros, verdade. Mas a gente tem que bola pra frente, assim, arrumar essa diretoria, ver o que tá acontecendo aí dentro, arrumar os problemas, incentivar os jogadores, não com dinheiro, que eu acho que eles já ganham bem demais, entendeu? Mas tem que dar esse incentivo pra eles aí, não sei o que eles precisam lá dentro, e parar com esse desentendimento e eles jogarem bola, velho. Ô Benja, você conhece bastante da história, porque a gente ia junto nos jogos. Aquela época lá que o São Paulo construiu. Eu nunca fui em jogo de São Paulo com você. Imagina, te conheço desde a década. Isso! Ajudava a pintar a bandeira lá. Aqui é Rua São Jorge, não, 777. É lógico, eu tô te zoneando. É época que nem número tinha. Mas é. Tô te zoneando, mas por exemplo. Um cara de amizade em comum a nós, que sempre falou. Aquele São Paulo lá do Tele. Ele seguia as diretrizes, era o diretor de futebol, a direção de futebol e o Tele ali junto, os negros escolhiam o jogador, o Tele não estava preocupado se o jogador tinha nome ou não, mas os caras tinham olho clínico para escolher. E ali se dirigia o futebol, era o diretor de futebol, o Tele e ali era o São Paulo Futebol Clube. Não tinha acesso, o presidente acha uma coisa, acha outra, pelo que eu vi dizer, né? Que o Pimenta era o cara que falou assim, não, eu vou pôr os caras do futebol pra cuidar do futebol, não vou interferir em nada. Seu Calef, lembra seu Calef? Gente boa. É, o Calef, amigo nosso boa, em comum, por exemplo, ele fazia parte da direção de futebol do São Paulo. Então, às vezes a gente reclama no futebol que tem muita rotatividade. Mas em contrapartida eu tenho também lá minhas dúvidas. É bom. O quê? A rotatividade é boa. Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho lá minhas dúvidas também, se quando as pessoas ficam muito enraizadas num lugar... Eu acho que gera uma acomodação, vícios. Sim. É verdade. Eu não sou dono, na verdade, não sei, isso é uma impressão que eu tenho. Por exemplo, o Alex Ferguson, pô, não sei, 20 e poucos anos lá no Manchester e tal. Mas chegou uma hora também que tinha que, né? Já deu, tinha que mudar um pouco. E aí quando você fica muito tempo com a mesma, enraizado com as mesmas pessoas, a mudança é complicada, meu. A mudança é complicada. Você tem que mudar um clube, você tem que mudar uma estrutura da noite pro dia. Se o Luxemburgo chega hoje no São Paulo com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ele faz o time jogar bola. Tudo bem, mas é ele, é uma coisa. Ele é o cara. Isso é uma coisa. Pronto. O que não pode... Ele é o cara, Eu também acho. Eu acho que o Luxemburgo... No futebol não dá pra mudar radicalmente como uma empresa muda, por exemplo. Eu acho tem contratos milionários. Eu acho que o Luxemburgo virá e eu acho que vai ter resultado dentro de campo. Mas também tem que se preocupar na hora que o Luxemburgo sair, que o Luxemburgo não vai ficar 4 anos no São Paulo, nem 12, nem 15. Não. Você tem que preparar, você tem que deixar o clube, que nem o São Paulo era antes, e que nem o próprio Corinthians conseguiu fazer nos últimos tempos, que o Palmeiras está tentando fazer. Mas tá pensando na próxima doença. Sai, hã? Tem que curar essa doença, depois pensa na próxima. Sim, mas é o que antes de mais nada, levanta da cama. Mas é o que eu tô falando. Eu tô falando do Luxemburgo virar, eu acho, que vai resolver. Só tem uma coisa, Benja. Às vezes você mantém uma comissão técnica permanente... Que muita gente no começo fala, isso é importante, mas precisa tomar cuidado pra essa comissão técnica permanente também não achar que passa a ser dono do clube. Porque aí vem outro técnico contra a ideologia, aí aquela comissão lá fala... Aí eu vou ser advogado do diabo também. É. Aí você vem com o treinador e põe 16 pessoas lá. Aí dá 5 jogos, não ganha? É. O presidente quer mandar todo mundo. Aí fala, e agora? Eu tenho que mandar o treinador e mais toda aquela comitiva embora. Verdade. Como é que eu faço? Às vezes é, é um risco. Não, mas tem às jeito. Vezes é uma ou duas pessoas que passam a se achar donas do clube, sabe? Uma ou duas pessoas. Você sabe a pessoa certa. Às vezes tem sempre aquele... A erva daninha. Você tem aquela erva daninha ali, já desmonta tudo. Desmonta tudo. Na verdade é uma, né? O São Paulo parou de ganhar título, nada presta mais. Mas nada presta mais porque parou de ganhar? Ou parou de ganhar porque as coisas pararam de prestar? Mas me explica uma coisa. Te explico, claro. Uma estrutura. O que tem a ver estrutura com um time morto dentro de campo? A estrutura nada. Então, é são as pessoas. Um time que não tem alma. O time de São Paulo não tem alma faz o tempo. São as pessoas. Não tem alma. E como você explica? O Corinthians é o mesmo time e hoje tem alma. No ano passado não tinha. Mas a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. As pessoas são a mesma. Então a estrutura não tem nada a ver. Então, é isso. Sombra. O problema são as pessoas. Oi. O que que vocês acham, assim, principalmente Sombra aí, Benja? O que vocês acham de Bosquilha, Centurion e Jonathan Cafu já começarem assim, dar mais experiência pra esses caras, pra jogarem mais, pra dar uma agilidade no time? Pra Série B é ótimo. Mas aí nós estamos indo, nós estamos indo em outro andar. Nós estamos tentando chegar a resolver os problemas do terceiro andar, mas aí nós temos que resolver os problemas do primeiro andar. Tá primeira pegando, estrutura. Tá pegando fogo no primeiro andar. E a gente não vai chegar no terceiro. Tá largando, né? Quem vai morar no Jonathan... Se o Jonathan Cafu, o Bosquilha, né? Esse é o terceiro andar. Mas no primeiro andar, onde se decidem as coisas, tá pegando fogo. Então, enquanto não acabar o incêndio no primeiro andar, você não vai chegar no terceiro. Amanhã, conforme as novas diretrizes, sem muitas opiniões cruzadas, pode ser que se chegue à conclusão de que, pô, não, agora é a vez do Jonathan Cafu, do Bosquilha, etc e tal... Mas precisa ser preparado um ambiente, um modelo de trabalho onde os jogadores tenham suporte e possam crescer. E também não adianta só pensar, coloca um monte. Sempre que der uma coisa ruim, nego falando, bota a molecada. Esse tal do bota a molecada. Não é assim, é jogar, né? Tal do bota a molecada é um 8 ou 80. E geralmente é o 8 e não é o 80. No Santos dá certo, né? Como pode não dar? O Santos cansou de queimar umas molecadas aí recentemente por problemas de gestão também. Mas é uma outra situação. Então fica quietinho. Revelou Jesus que nem gol. É uma outra situação. O gol que ele vai fazer no seu time. Hoje, por exemplo, botar molecada. Tem um time, né? Do jeito que você está falando, ouvinte. Com o Ganso no time, jogando como tá jogando, com o Luiz Fabiano jogando como tá jogando, quer dizer, ou tirar esses caras e botar a molecada e esses caras no banco, tem que ter nego macho ali pra segurar a onda, velho. Ricardo Oliveira, Renato jogando bem. Como numa rádio, você fala, mas tá faltando tocar essa e essa música, beleza. Em que contexto de rádio? Né? É só pra um ouvir? Pra dois? Qual é o público? Vamos definir melhor o trabalho pra ver o que vai tocar de fato. André, tá na tua mão a escolha. Aguarda eternamente o Sabella ou o Luxemburgo pra hoje? Aguarda o Sabella. Aguarda o Sabella. Meu Deus, olha o outro que não tem amor próprio. Deixa eu falar um negócio, o treinador que chama Isabella, fica fazendo boga dois, avô amanhã no poste. Como Isabella? É Sabella. É Isabella, esquece o que você tá falando aí. O cara não vem pro Brasil porque não tem alfajor, não tem tango. O cara todo mas ele fala português. Fala português porra nenhuma. O treinador sou eu. Vou chegar no. Só quando precisa do choque de gestão. Comprar na bolsa, o Paulo tá dando tiro no pé com Isabella. Tá dando tiro no pé, sabe por quê? Primeiro. Nem o Manchester City sabe... Mas o Sabella é técnico de longo prazo. Mas mesmo assim, e o Luxemburgo é técnico pra vir resolver na hora. Sombra, primeiro, com relação ao São Paulo, São Paulo e Sabella. Nem o próprio Manchester City sabe que tem interesse no Sabella. Só ele acha que ele vai pro Manchester City. E hoje, essa informação de que, na verdade, o grande projeto do Manchester City é pra Guardiola. Então, mas é que tá, Sombra. Gente, vamos parar com isso. O Manchester City hoje tem dinheiro jorrando no quintal, tá certo? Você acha que o cara vai atrás de um Sabella, que disputou uma Copa, mas não tem bagagem nenhuma aí em times europeus, enfim. Tá desempregado. Não tem. Você acha que o Manchester City, se você falar, tá atrás aí do técnico do Real, tá atrás do técnico do Bayern, tá atrás do técnico do Barcelona, até concordo, tá certo? Até aceito. Agora, Sabella, primeiro, já começa por aí. Outra coisa, Sombra. O São Paulo tem consciência disso. tá certo? O cara pegou e falou, então, se não pintar a proposta lá do, da Inglaterra, eu também tenho um projeto de ir pra Itália. Se não pintar da Itália, eu aceito o seu projeto. Então, o São Paulo tá colocando como plano A, um técnico tá colocando o São Paulo como plano C. É verdade. Manda esse cara pra PQP, velho. Concordo. Manda pra longe. Até entendo que possa ser um cara pra fazer bom trabalho, mas eu acho que se for fazer trabalho, não adianta esperar muita coisa a curto prazo dele. Acho que é coisa de médio e longo prazo. Sombra, será que não estão usando... Eu não desconfio da capacidade dele, nada disso. Ele é bom treinador. Só que precisa ver, alguém já pra chegar, já tá acompanhando o que tá acontecendo no São Paulo e resolver os problemas de maneira mais imediata, já chutando lata de lixo, você entendeu? Já chega. Será que isso daí não é um escudo? Porque eu e o Mano, a gente viu uma matéria na semana retrasada quase. A imprensa argentina afirmava, não vem. E será que aqui não estão jogando? Mas a imprensa argentina, a imprensa brasileira, a imprensa italiana... A imprensa tá aí para dar um monte de informação, opinião e muita coisa infundada também, Portugal. O cara nem responde. Depende de quem for, né? Depende de quem for, é verdade. O cara nem responde. André, um abraço para você, boa noite e bom torneio de pôquer, dia 15 de maio, tá bom? Valeu, Sombra. Sombra, um abraço para vocês aí. Vocês são 10, cara. A gente tá aqui na rua ouvindo vocês aqui. Vocês não sabem como é importante aqui pra gente, velho. Nós somos em 8, hein? Você errou. Mas valeu, é cara. Verdade. Muito obrigado, viu? Valeu, Sombra. Valeu mesmo. Obrigado aí por vocês aí fazendo a nossa alegria aqui. Já. Falou, cara. Um abraço. Valeu. Já vou apresentar aqui o estranho no Ninho, que tá aqui no estúdio. Chegou também super atrasado. Chegou zoando. E daí? E é gostoso, hein, menino? Ele não é assalariado. Ah, mas a questão disso, a questão é o seguinte, ele foi avisado, ele tinha um compromisso. Pelo menos 17h30, o cara me aparece aqui. Mas hoje tá chovendo, meu. Trânsito dos imigrantes. Ele me veio balançando a chave do carro. Não. Carro importado. É que dizem que hoje tem 65 mil São Paulinos indo pro Morumbi, o trânsito tá todo ferrado. Quantos? 65 mil. Estão vindo aonde os caras aí? Em oração, em prece. Todo São Paulino vivo tem que estar no Morumbi. Você falou em prece? Foi holograma, né, Domenico? Que nem o Tupac lá no Coachella. É verdade. Só um minutinho, em prece, você já vai falar, porque agora o Benjamin vai falar da Perfect Brasil. Desculpa, estranho, chegou atrasado, eu vou esperar mais um pouco. Tá certo. Olha só, amigo. Olha aí, eu aqui de novo pra lembrar... E a Perfect não esquece de ninguém. Cadê a galera da Perfect pra assistir o programa aí hoje? Olha lá. Olha, tem a maior galera aí. Ah, os caras estão aí, meu. Tem até um namoradinho do Mota. Como é que chama o namoradinho? Isso. Beleza? Namoradinho do Mota. Fábio. Namoradinho do Mota. O Fábio aí que, pô. Quem é o Fábio? Me deu até selinho no Mota. Caramba, aquele lá. É o número do Mota. Escondendo por quê? Ai, que gostoso. Deu selinho, o Mota sentou no colo dele. O Mota falou pra ele. O Mota falou assim, pra ele, deixa eu ver teu rolamento aí. Que isso? É isso aí, louco, a Perfect acaba de lançar uma promoção para você que é taxista. Olha que legal, e é super fácil de ganhar. Amigo taxista, preste atenção. Os 10 primeiros taxistas. Ô Jefferson, meu taxista lá da rua da minha casa, preste atenção. Os 10 primeiros taxistas que enviarem um e-mail para sac@perfectbrasil.com.br mencionando o número da sua licença de taxista, vão ganhar um componente de suspensão para o seu carro. Olha que legal! Vou repetir para você não esquecer. Os 10 primeiros taxistas que enviarem um e-mail para sac@perfectbrasil.com.br ganharão um componente de suspensão para o seu carro. Mas não esqueça que você tem que colocar o número da sua licença de taxista no e-mail, hein? E olha, a promoção é por tempo limitado. É de 20 até 30 de abril. Se liga, hein, amigão? Só a Perfect dá peças de suspensão a você, amigo taxista. Então já sabe, né? Na hora de pedir peças de suspensão, peça com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pra Débora, pra Nancy, pra toda a galera da Perfect. E pra essa rapaziada muito legal da Perfect que veio aqui assistir o programa hoje. Até pro Fábio também. É malinha ele, né? Quem malinha. Que é malinha? O Fábio que deu um selinho no Mota ali. É? O cara fizeram uma aposta na Perfect. Ah. Se ele desse selinho no Mota, ele ganhava R$500. Ah. Por dinheiro, amigo. O cara sentou, o Mota sentou. Tá fotografado aí. Deu um selinho. Nossa, e o Mota, que mal profissional, né? Foi embora mesmo? Fazer um debate, o cara levanta e vai embora. Foi embora a linha, né? O Motinha perde a linha. É um absurdo. Deixa eu falar, eu tive sujeito que eu afasto. O cara consegue colocar defeito no hino em rock. É brincadeira. Oi, Rock. Ó, falar em mal criado. Eu até entendo, viu? O Rock e o RG que São Paulo tem executado nas partidas é aquele Rock satânico, Sumo. É aquele Rock pacto cutinhoso, mas é verdade. Você jogar mais ou menos. É aquele Rock, é o pacto cutinhoso, sabe, RG? Mas não tem resolvido muito, viu, mano? Mas, olha, deixa eu apresentar aqui o Estranho no Ninho. É o César Augusto Ferreira Neto, gerente de controladoria, vem de Jundiaí. Jundiaí. Ele fechou o resort do Estádio 97. Fechou? E é Ferreira Neto, Ferreira Neto é bom. Não vai ter esse ano, Sombra? Vai, mas ele tá com a chave pra baixo. Ah, ele fechou o resort, ele é o quê? Eu achei que, pô, o cara é o quê? Grande Ferreira Neto. Polícia Federal. Opa, pessoal, boa noite, é um prazer estar... Boa. Participando da mesa com todos vocês aí. E aí, velhinho? Nós, sou São Paulino, né? Ai, que gostosa! O Bá deu até a oportunidade, de como eu cheguei atrasado, de fugir hoje do debate por conta do mau resultado de domingo aí, mas... Cê. Não resolve, né, cara? Você posterga pra um próximo final de semana, vai ter outro debate, porque do jeito que estão indo as coisas aí, é nave em cima de naba, pelo amor de Deus. Ai, que gostoso! Mas não precisa esperar o próximo final de semana, não. Hoje é quarta-feira e eu mando um chupa gostoso. Pra você. Tem mais essa. Não, mas eu acho que a gente vai descer o pau na gambazada aí hoje. Nossa! Mas você tá falando isso confiante meso ou mais não. Pra intuito de brincadeira? É só por brincadeira. Brincadeira. Ele acredita no que pra ele fala. Tá difícil. E me diz uma coisa, quem que você acha que agora deveria ser o técnico do São Paulo? Eu acho que tem que contratar pra ontem o Luxemburgo. Obrigado. Você acha que se, por exemplo, o São Paulo hoje for eliminado, eles vão rapidamente ligar pro Luxemburgo? Aos 45 segundos do tempo já liga pro Luxemburgo? Eu creio que sim. É? Não adianta esperar o outro técnico, é igual o Mano falou, o cara tá dando prioridade zero pro São Paulo, aí você vai esperar um mané desse aí. Eu acho que classificando ou não hoje... São Paulo tem que mudar tudo. Mas é o que vai acontecer, é o que vai acontecer. Hoje o Flamengo ele vai pegar o Salgueiro. É Salgueiro, né? É Salgueiro. Aí tá, o Flamengo vai dar uma espancada no Salgueiro. Amanhã o Luxemburgo vai chegar peitudo. Olha o Salgueiro aí, gente! O Luxemburgo vai chegar amanhã peitudo lá na diretoria. Ela vai bater assim, ó, fala, Eduardo, preciso falar com o senhor. Tô indo embora. Aí o Bandeira de Melo vai falar, senta aí. Ele vai chegar trucando na diretoria. E o Jaime de Almeida tá onde? Já tá lá, já, né? Tá no banco. Já levaram o Jaime? Galera. É igual lá, o gato subiu no telhado, que é o Luxemburgo lá indo trocar ideia com o Eduardo Bandeira. É, mano. O Luxemburgo já vai chegar trucando a diretoria, vai chegar e falar, bacana, tem uma proposta, é isso, isso e isso. A diretoria do Flamengo vai falar, temos aqui uma realidade e não vamos extrapolá-la, tá certo? Caso você queira, você quebra o contrato aí, paga um mês de salário e vai embora. É o que o Luxemburgo vai fazer, na sexta-feira ele assina o Estranho, ô Estranho, eu vou dizer um negócio pra você, que foi uma fonte muito boa, me diz na semana passada, segunda-feira, se vai mudar... Aí já não sei. Vocês estão falando assim, pô, o Sabella tá metendo uma mala. Sabella não tá metendo mala nenhuma. Uma malas. Como não? Não tem proposta, não teve nada. Não tem, gente. Eu também acho que não. Acho que não, o São Paulo é que tá usando o nome do cara pra enrolar. Não é achômetro. A pessoa virou pra mim na segunda-feira passada e falou o seguinte. Ligaram, perguntaram, você tem interesse em dirigir o São Paulo? Ele falou, por que não? Acabou aí. Acabou. Não teve conversa, não teve proposta. Ele falou pro São Paulo que ele tá esperando uma proposta do Manchester City. Como que o São Paulo vai fazer uma proposta sendo que ele tá dando prioridade? A prioridade dele é futebol inglês. Você ouviu o Sabella dar uma entrevista falando, ó, tô esperando. Alguém ouviu? Não, eu ouvi o Ataíde Guerreiro falar, conversou com ele. Conversou. E ele falou que ele tem a prioridade de dirigir um clube inglês. Conversou. É óbvio, como que você vai fazer uma proposta pra um cara que tá focado lá fora? Pera só um minuto. A partir do momento que o cara fala, tem interesse em ouvir, o cara ouve. A partir do momento que eu quero contratar alguém... E o cara fala, não, vou esperar. Eu falo, não, mas peraí, não vamos esperar, não. É o seguinte, eu já quero te falar o que eu tenho pra você. Sim. Eu te ofereço X, contrato de 2X, você vai ter isso, isso, isso, vou contratar fulano, bababá, bababá, bababá. Beleza? Tá aqui, ó. Não falou nada, não tem nada. Uma pessoa de São Paulo falou pra mim, e vou repetir a frase que ele falou. Então, tá, Diogo, ele tá mentindo. Quando quer contratar, o Benjamin tem razão. Ele não está mentindo. Ele conversou com o cara, conversou. Se eu for, então, quando tem o interesse, William, você tem toda a razão. O cara chega, ó, contrata esse, tantos anos aqui, você tá querendo ou não? Ah, eu tô vendo com... Tá, até quando você pode me dar a resposta? Quando você vai contratar um locutor, você chama ele aqui e fala assim, você quer trabalhar na rádio? O cara fala, quero. Ah, então tá bom. Ah, mas Sombra, espera, gente, eu vou... Gente, quero saber dados, dinheiro... Se você quer contratar o cara, então deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu já te contei essa história, mano, você tem todo o direito de não acreditar. Eu vou repetir pela mesma vez. Eu acredito, mas eu tô vendo do lado do São Paulo. Mas o Ataíde, eu não tô falando que o Ataíde mentiu, o Ataíde falou com a pessoa, com o cara, falou com o Sabella. Falou, eu não tô falando que ele não falou. Ele falou. Só que eu vou repetir o que uma pessoa falou pra mim na semana passada. Vou fazer 12 dias. Vocês, não é vocês, o Estado 97, ou eu, a imprensa. É. Vocês criaram uma situação, vocês falam tanto disso, que tá dando uma importância pro negócio. Mas quem fala é o próprio diretor de São Paulo, toma, cacete. Deixa basta ele falar, não fiz proposta. Por que ele fala toda hora de Sabella, Sabella e Sabella, cacete? Porque o Ataíde quer o Sabella, e isso é uma forma de ele pressionar, né? O São Paulo. Não é o Sabella. Mas não, a mídia não tá querendo nada. A mídia só tá divulgando que o próprio diretor de São Paulo tá falando. Mas a gente fala todo dia, faz 10 dias do negócio. Alguém, por acaso, ligou pro Sabella. É, alguém deve ter ligado. Alguém ouviu o Sabella dar uma entrevista. Tá estranho. Quando o Corinthians anunciou o Riquelme, lá, toda a empresa dava o Riquelme, eu liguei pro empresário do Riquelme, Davi Bolonnikov. Ele tava em Madrid. Ninguém entrevistou o outro lado. Eu falei assim, é verdade que o Riquelme tá sendo contratado no Corinthians? O cara falou, Benja, porque alguém me indicou bem. Você é louco, ele falava. Nunca me ligaram. Eu nunca recebi o telefonema do Corinthians. E se ligar pra mim, ele falou, liga pro Maurício Macri na época, que era o presidente do Boca. Não tinha nada. Mas todo dia, o Riquelme vai chegar de segunda-feira, o voo é às 11h30 da manhã. Viram ele no aeroporto, não, viram ele na casa de câmbio trocando bola. Brasil, e nunca ligaram pra ele. O Sabella, como é que Corinthians não se manifestou oficialmente a respeito disso. Quem divulgou foi a imprensa. Agora que tem uma situação, Benjamin, em que o próprio Clube São Paulo deu um prazo pro Sabella responder, inclusive foram 3 prazos. Outra coisa, foi o Ataíde e o Guerreiro falar toda hora na mídia o nome do Sabella. Aí é um posicionamento oficial do clube, Benjamin. Não é posicionamento oficial. Ele falou. Como não? O Ataíde representa quem? Porra, mas você não consegue entender. Ele não fez propor, não fez nada. Quando você quer contratar alguém, se ele tá demorando, você deu 3 prazos pra uma pessoa, tá certo? 3 prazos. Era segunda, era quarta, era quinta, era sexta, era domingo. Pô, aí quer dizer, depois que ele deu o prazo, então agora. Nós iremos conversar e negociar. Você quer vender seu carro? Por exemplo, você fala, eu falo, Benja, você quer vender seu carro? Você fala, quero vender meu carro. Aí eu falo, bom, então agora é a hora de eu falar de valores. Você fala, só que, mano, o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar um mês fora. Eu falo, então beleza, a hora que você voltar, a gente conversa. Sim, mas que eu vou estipular um preço, sendo que você vai usar o negócio ainda? Só que aqui você não pode usar o exemplo de um carro com o exemplo de um treinador do time de futebol que tá sem treinador, que tá sem perspectiva e que não pode ficar sem time. Não tem uma proposta pro cara, gente. O que você gostaria de dizer, estranho, a respeito desse assunto? Não, na verdade, eu acho que o principal problema do São Paulo não é nem técnico. Eu acho que enquanto a estrutura base lá, a diretoria estiver brigando e todo mundo se esbarrando um no outro, não vai ter jeito mesmo. Acho que não tem técnico que resolva. Talvez o Luxemburgo possa resolver num curto prazo. Mas no longo prazo, essa zona na diretoria tá abalando sim o clube. É, eu sempre achei que essa questão política não pudesse influenciar no time em campo. Não falava que influenciava, lembra? Mas, de fato, agora o São Paulo ele prova que de fato isso influencia. Porque como é que pode o time que foi vice-campeão o ano passado, tá hoje aí, tá todo mundo debatendo São Paulo não vai bem, o time é praticamente o mesmo. E te pergunto outra coisa, como é que pode um time, como é que pode um clube, não um time, que o vice-presidente de futebol fala publicamente que quer um treinador e o presidente quer outro. Tá tudo rachado. Vamos supor que o São Paulo então traga o Sabella. Vamos supor, São Paulo trouxe o Sabella. Bora, mas que paz que o cara vai ter pra trabalhar se o presidente não quer ele, se a maioria dos diretores não quer e se a maioria dos conselheiros não quer. Sim. Você tem razão. Isso aí é leão da montanha direita, sim. É pra tirar o foco. E esperar o Vanderlei se resolver com o Flamengo. Internamente também as coisas estão esquisitas. Eu vi uma matéria, acho que ontem, falando com o Centurion, acho que pra Fox lá da Argentina, já andou queixando que o ambiente, que ele toca a bola, o pessoal não responde, o pessoal não compreende ele muito em campo. Parece que tá faltando o ambiente também pros recém-chegados. Então, quer dizer, tá uma bagunça generalizada que ninguém tá conseguindo resolver. Estranho tá aqui porque ele participou de uma promoção e ganhou o direito de ir de ser estranho no Ninho. Isso mesmo, e por merecimento. Exato, numa promoção da venda do resort do Estádio 97. Exato. Então por que não uma nova promoção hoje? Né? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Velhinho. Ó, a gente aqui, às vezes, você aí do outro lado do carro, fica, pô, queria participar desse debate, queria estar com a galera do estádio conversando, etc, né? Por que não você ter todo um fim de semana pra encontrar a turma do Estádio 97 e bater um papo? Aquela coisa, tá lá na área de lazer do hotel, junto ao campo de futebol, no restaurante. Para, troca ideia, a galera tá lá pra isso. Nós estaremos lá pra isso, pra estar do seu lado, no convívio de um fim de semana inteiro, num dos melhores spa resorts do Brasil, que é o Bourbon. Vem aí o resort do Estádio 97. E ó, o pessoal da Lotus Travel está lá aguardando sua liga. Quem te atendeu lá na Lotus Travel? Fala aí, ô César. Puta, ô Sombra, não vou lembrar. Foi uma moça que me atendeu. Diana. A Diana. Ela foi super, super atenciosa e foi engraçado, porque assim, eu ganhei o pacote, né, de presente de aniversário. E quando... Ah, é quem te deu de presente? A minha esposa. Ó, que esposa bacana. Presentão, hein? Me dei bem. E aí, quando eu liguei pra fechar, eu falei, pô, eu não vou fechar agora porque sempre tem a promoção. Eu liguei pra Diana, falei, ó, como é que eu faço pra ser estranho? Ela, você tem que esperar a promoção. Ela falou, mas deixa tudo preenchido, a ficha toda preenchida no... Você deixou engatilhado. Deixei engatilhado. Quando você falou da promoção, eu já mandei o e-mail e liguei pra ela pra confirmar. Os caras só querem saber de promoção, mano. Esses ouvintes são mercenários, cara. Os caras só querem saber de promoção. Eles não estão indo lá por nossa causa. A lei de Gerson, mano. Tem que levar vantagem. Claro que não, claro que não. É sim, você acabou de falar isso. Agora, atrasa a promoção, igual o direito de imagem. Os caras vão ligar por nada. Vá. Os caras não vão ligar nem nada. Então, olha, hoje eu vou fazer uma promoção legal. São 6 horas e 56 minutos. Como hoje jogam São Paulo and Corinthians, São Paulo x Corinthians, então é o seguinte, hoje São Paulinos e Corintianos, são 6h57, até as 7 da noite, São Paulino e Corintiano que fechar o resort, ganha a camisa oficial do time. Aí sim! Com um detalhe. O São Paulo é da nova. A nova camisa de São Paulo, que não tá nem à venda. Que tá em pré-venda. Aí sim. Fica tranquilo. Poxa, não vamos dar pra você a camisa que tá lá no cestão de liquidação, etc. Então, olha, pode ligar lá na Lotus Travel. 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Até aproveita. Que hora, Sombra? Até as 8. Boa. Até Sombra. Das 6h57 às 8. Sombra, posso só dar um recado? Pode. Pra todo mundo que eu conheço e que não vai no resort e tampouco tá aqui com vocês, chupa pra geral. Ah, é, legal. Chupa todo mundo. Chupa todo mundo, exatamente. Já diria o Aguinaldo. É bom pra caramba esse resort aí. Pode bom ligar agora lá no 2896-4665. E ó, apartamento com um casal, você ainda pode levar 2 crianças até 12 anos, as crianças não pagam. Olha que legal, as crianças não pagam. E lá o esquema, café da manhã, almoço e jantar, já está incluído no pacote. Bebidas não alcoólicas também estão incluídas nos horários de refeição, tá bom? Resort do Estádio 97, anote essa data, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Aqui pertinho, vai pela Fernão Dias, 45, 50 quilômetros. Chega em 45 minutos, você chega lá e é um lugar maravilhoso, um fim de semana sensacional. Esse é o resort do Estádio 97. O nosso estranho no ninho, César Augusto. É a primeira vez, César? Primeira vez. O César Augusto era um repórter da Globo, do futebol, lembra? Ele não tá lá de volta, não? Não, ele mora em... Se deu bem. Ah, é? Em Nova York. Ah, então ele se deu bem. Trabalha na Globo lá em Nova York. Então trabalha na Globo. Sim, aqui em Nova York. Ah, é. É muito melhor. Bem melhor. Não é não? César Augusto Ferreira Neto tá aqui fazendo com a gente o Estranho no Ninho. Esse é o Estádio 97 da Energia, no oferecimento de promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o 4º é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Daqui a pouco o Jorge Carmelo tá chegando, fique ligado. Jorge Carmelo é show, hein? HDI Seguros, é debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora, o Mano vai falar da Bozano. É, mano, dia de jogo, hein, RG número 2. Se o time ganhar, aí o cara vai sair, vai pra balada, curtir, vai afiar, né, a espada, né, velho? Mas tem que estar bem barbeado, velho, senão já viu, né, velho? Não vai pegar ninguém. E aí, como faz? Me liso na balada, né, velho? Só cerca, velho. E como faz, mano? Não machuca ninguém, mano. E como faz pra ir legal? Vou dar uma dica, né, RG número 2. Agora eu vou falar da Bozano, cara. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? nos cuidamos como homem. E só a Bozana, RG número 2, que valoriza o seu jeito de garoto, e... pode levar os seus filhos pra brincar no Kidzania, cara. Conhece, RG, o Kidzania? Ó, legal lá, hein, mano. Pra quem não sabe o que é, cara, é um projeto top demais. É a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Tem uma série de atividades legais demais pra criança lá no Shopping Ibirapuera. Ibirapuera não, perdão, RG, no Shopping Eldorado, tá bom? Ah, que susto! É no Shopping Eldorado. Tá certo. Tem ali também, RG, um espaço restrito ali pra que os pais possam ficar ali descansando enquanto a molecada fica se divertindo ali, aprendendo uma profissão, porque é top, velho. Você tem um dinheirinho, você tem um passaporte, sim, é top. É legal pra diabo, lá no Shopping Eldorado, RG número 2. É uma experiência legal demais pra criança e pros pais também, tá bom? E nessa semana, RG número 2, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Que vai acontecer? Que vai só acontecer? Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, é, além de levar um kit top com produtos Bozano, eita, ele ganha também um par de convites pro Kidzania, cara. Ô, louco, velho. Um pro pai e um pro filho, tá bom? Muito legal. Liga, bacana, e diga a frase, hein, mágica, RG número 2. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É. Legal, vamos a mais ouvintes, 3284-7097. É. Oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Pô, mais um com Dengue no Santos. Alô. Tá. Quem? Alô. O Erley, velho. Quem fala? É, tá feia a coisa, né? Puta mosquito. Ô, Maurício. Fala, Maurício, tudo bem? E aí, tudo bom, Dodô? Tudo bom, Maurício do que, seu nome completo? É Maurício Mota da Silva. Mota da Silva, e quantos anos você tem? Eu tenho 28. RG, hoje, 2.8, hoje, hein, quarta-feira. Você só no sofá vendo São Paulo e Corinthians. Ah, não, hoje é nós, sofá, RG. Eu... hoje é nós vendo, é... só vendo a desgraça. Qual o barulho da tampa, RG? Solete. Mas eu quero lembrar o seguinte: é muito importante serviço de utilidade pública. Vamos lá, serviço de utilidade pública. Em virtude do tempo, em virtude do tempo que estamos vivendo hoje. Você que sai que nem um louco em cima da moto, cuidado. Pode se machucar. Pode se machucar. Sensacional. Lembra aquele funk lá? Dança da motinha. É, rapaz, olha. E avisar aí, ô, RG. Sim. Aos queridos motoqueiros, motoboys. Sim. Que, ó, vou repetir aqui. Ai, já vai arrumar briga com os caras. Não vou arrumar. É que hoje teve uma. Quase aconteceu uma desgraça, o cara aí. O menino que perdeu o motoqueiro. Hoje eu tava ouvindo pelo jornal aí, eu ouvi pela manhã. E um motoqueiro quase fez uma lambança aí. Desceu, que chutou o carro, chutou o retrovisor, fez tudo. Sim. Porque o cara, Sombra, ele tava entrando. Ele deu seta pra entrar na do lado, assim, né? Ele tava na esquerda, tava entrando no meio. Ah. E aquela parte que é a pontilhada, prestem atenção, vocês motoqueiros, motoboys, aquela parte pontilhada não é pra correr com moto ali. Ali não é pra você correr, não existe isso no trânsito. Vocês inventaram e acham que lá é um corredor de motos. Ali não é. Aquilo lá, vocês andam lá porque os motoristas deixam. Na verdade, se o cara te pegar o Detran, ele pode te multar. Eles não multam porque não quer. Ué, mas se você tiver uma moto e vai ficando atrás do carro, qual que é o intuito de entrar na moto? Esse deveria ser o certo. Esse é o certo. Mas tem que andar atrás do carro. Na regra diz isso. E o cara acha que lá é o lugar deles. Tem que andar no corredor. O cara ficou puto que o cara entrou e não tava dando espaço pra ele. Ele desceu chutando o carro. Não, isso tá errado. Então. Mas quando o cara tá tudo errado, deixar o motoqueiro passar. É, mas tem que andar atrás. Não é pra andar puxando do lado, não. Eu compraria um carro. Esses caras aí, eles correm que nem uns loucos no meio dos carros aí. Nota zero pro mano, nota zero. Nota zero. Até o dia que ele chutar o carro do cara certo. Agora, pra que eu vou tomar moto e andar atrás de um carro? Ó, então faz o seguinte, já que é pra andar atrás de carro no trânsito, eu ando a pé. Mas você chuta carro? Eu ando a pé, não. Ah, você viu o que eu falei? A pé você tem que andar na calçada, não é atrás do carro. Se for pra andar atrás de carro no trânsito, eu ando a pé. É, então anda na calçada. É brincadeira, barbaridade. Não é isso. Olha aqui. Não é isso. Ali, aquela linha pontilhada, ela não é. Isso chama-se corredor. Dê espaço. Não tem nada de corredor. Não tem corredor, não. Não tem nada de corredor. Corredor é o Usain Bolt. O quê? É isso que é corredor. Usain Bolt. Corredor. Senhor, mano. Sim. Senhor, mano. Olha aqui. Ah. Não fecha os olhos. Aquele é motoqueiro. Fecha os olhos. Tô olhando. Tô olhando. Responda sinceramente. Por tudo que há de mais importante na sua vida, você nunca chutou um carro? Não, chutar o carro não, mas já quebrei retrovisor sem querer. É brincadeira marginal. É que eu tava muito rápido, Samba. Tava muito rápido. É Bargidal, esse balagado. Viu? Não, mas peraí. Não. É que eu tava muito rápido no corredor, RG. É. E geralmente é aquele meio braço que deixa o carro assim, tipo, muito próximo, assim, do centro do corredor. Aí você levantou o pé. Aí na hora não deu pra eu dar um quebrão pra desviar, porque os dois retrovisores... Ó, outra dica pro motorista. Quando você parar paralelamente com o carro, não pare do lado. Pare um pouco à frente ou um pouco atrás, que é justamente pro motoqueiro conseguir driblar o retrovisor. Eu também. Aí o cara não passa. Ali não é. Ali é uma cortesia. Então, mas aí, Domênico, só que não pode. Não existe essa regra no trânsito. O negócio é inventaram. Isso o negócio pode, é o seguinte, RG, eu acabei quebrando. Não, eu tinha que terminar, também tava não tem que terminar que tá errado. Eu acabei quebrando o retrovisor do carro, RG. Foi sem querer, porque eu tava no maior pau e nem deu pra brecar. Pagou? Nem deu pra brecar, Domingo. Se eu brecasse, foi embora. Ia ter 18 motoqueiros atrás de mim que iam fazer um boliche comigo. Errado. Pode ficar nervoso. Mas não quebrou, só bateu assim e o retrovisor foi pra frente. Mas, mano, faz tempo, né, cara? Você não anda mais de moto. Lógico que anda. Acho que anda. Anda. Eu ando. Pior que ele anda e quebra do centro. Eu quebrei o retrovisor de ninguém aqui na garagem, tá? Ah, na garagem. Você é um animal. Ô, Maurício, que time você torce, Maurício? Ah, é nóis, mano. Futuro campeão mundial em 16, hein, mano? É o Palmeiras. Boca Juniors. Não, pera aí. O Corinthians vai ser esse ano em 16 também. O Palmeiras vai ganhar Libertadores. Mas pera aí, você tá se referindo a quem? É que dessa vez eu não consegui, mas da outra vez eu peguei o mano. Não, não pegou não. Porque, ó, o Corinthians, ele será campeão mundial em 2015 e em 2016 também. Cadê o momento? É verdade. Cadê o Fofarrão, não tem? Ah, campeão mundial de boliche. Momento Fanfarrão! Mas se é 2016, então aqui todo mundo pode. Santos, São Paulo, Palmeiras, né? Chupa, galinha. Não, eu sou santista, Campeão paulista, vai. Ô, velhinho, tá mais fácil ser campeão paulista, né, velho? E aí, cara, Dengue tá atacando nós lá também, hein? Pô, RG, mas vai dar tudo certo. Zagueiro. Isso aí é parmeirinha, meu. A gente tá acostumado a bater aqui em cima e lá embaixo. Fica isso aí é, é coisa do Paulo Lopes. Zagueirão, né? Pegou dengue. Ele tá mandando mosquito. Ele, mandou o Alexandre Matos caçar o mosquito por aí e levou um monte ali perto da vila. A gente sabe, ninguém é trouxa, não. Tá com medo. E o Rogério Camargo tuitou, falou: Domênico, acabaram de levar meu retrovisor. Foi um motoboy imbecil. Colocou aqui. Aí, tá vendo? É o tapa na cara da sociedade. Tem motoboys aí muito mal educados, isso daí tem. Mas não custa nada também o cara, na hora que estiver numa avenida, ficar um pra esquerda e outro pra direita e deixar os motoqueiros passar. Sim, gente. Sim, mas... Basta ter bom senso e boa educação no trânsito. E o outro aqui colocou... Todo mundo se respeitar, né, meu? E o rapazinho aqui, o E. Godinho, colocou... Desculpe, você tá errado, meu. Não existe nenhuma lei que proíba andar no corredor. Existe, sim. Linha pontilhada. Você não aprendeu? Não tirou carta, ô desgraçado? Se eu não me engano... A linha pontilhada é pra dividir pista, ô trouxa. Calma, se não Domênio, sabe, calma. Não manda tweet. Assim que vai tomar porrada. Fazer uma massagem no seu culote. Ai, fazer uma massagem na tua mãe. Oh! É, calma, eu tô explicando uma coisa séria aqui, assim, ó. Da sua sogra. Mas, da Domênica. Mas, ô, velhinho, inferno, você e ela. Fala aí, RG. Guardado as devidas proporções dos direitos dos motoqueiros. E aí, velho, vamos... Você esperava esse Santos... Vocês precisaram ser motoboy, gente. Você esperava esse Santos chegar na final da maneira como chegou, cara, no Paulista? Olha aí, Gê, quando eu liguei aí hoje esse ano, já, quer dizer, eu já liguei uma vez esse ano. Hoje esse ano. E eu tinha falado que eu tinha boas perspectivas, mas eu não esperava tanto, né? Porém, agora depois na fase final o time deu uma embalada boa, o Ricardo Oliveira desencantou de vez, né? E deu tudo certo, meu, tô confiante. Agora, Ricardo Oliveira, Robinho, Geovânio e Lucas Lima. Esses quatro caras estão fazendo a diferença, né? Ah, sim, o Lucas Lima tá gastando a bola, né, meu? Tá jogando demais. E o Ricardo Oliveira, o que você acha que vai dar isso aí? Será que o Santos tem bala pra segurar o homem ou vai bater asa? Olha, eu espero que segure, porque, meu, a gente pagava uma fortuna pra aquele peba daquele Damião desgraçado no ano passado, né, meu? Esse ano a gente arrumou um cara aí que faz a diferença e é metade do salário. Então a gente tem que se virar pra pagar o cara, meu. Tem que segurar. Porque pro brasileiro aí, se for essa debandada toda aí que tá ameaçando, Robinho, Lucas Lima, Oliveira, o Giovani não, que o Giovani tem contrato. Apesar que o Lucas Lima também tem, mas tem time europeu querendo ele, eu fiquei sabendo, né? O Lucas Lima dificilmente vai dar pra segurar, né, cara? Quer dizer, a tendência é ir embora mesmo, não tem jeito. Agora, você confia naquele... Eu não gosto muito do futebol do Leandrinho. Você gosta do futebol do Leandrinho? O ano passado ele tava bem até, né? Na mão do Osvaldo lá. É, mas... Então, ele é o tipo... Eu tava colocando ele de volante, ali de segundo volante, se eu não me engano. Ele tava jogando bem naquela posição, né? Esse ano ele tá meio pra baixo. Como o Mano gosta de dizer, ele é claudicante, né, velho? É verdade. Mas tem aquele menino lá também, o Serginho, que jogou a Copa São Paulo. Eu nunca mais vi esse menino. Também não sei se tá lá, o que aconteceu com ele, se tá machucado. Ou se tá em alguma seleção por aí, né? É, parecia ser bom de bola, tá? Vamos ver, vamos esperar, né? E aí o Paulistinha primeiro. E pro brasileiro, velho, como é que faz? Quem tem que trazer? Que posição que o Santos tá precisando mais, na sua opinião? Olha. Assim, o time titular do Santos hoje é bom, né? Agora, pro brasileiro, eu acredito que a gente precisa de um meio campo ali pra fazer a vez do Lucas Lima. O centroavante já chegou esse menino aí, que é vice-artilheiro do Paulista, né? Mais um pra cair pelas pontas, pra fazer mais ou menos o que o Giovani faz, né? O Alisson deve estar voltando, né? Ou perto de... O Alisson volta de contusão, né? Perto de voltar, né? E o Valença, eu gostei da foi bem o Valença no time. Mas ele joga, gente. Ele tá comprometendo. Tá. E aquele outro menininho lá, o Pigmeuzinho, que entrou contra os Bambi aí no último domingo, entrou bem. Ele é bom, aquele menino. O né? Batatinha? Lucas Otávio. O Batatinha lá do Manda-Chuva, né? Ô, Azedão, quem tem mais time hoje? O Santos ou o Bayern? O Bayern é aquele que ganhou do Porto? É. É brincadeira, ele né? Mesmo. Não, o Santos não precisaria de dois jogos pra ganhar, né? Azedão, o que é melhor? Se fosse um jogo só, o Bayern tinha caído. Agora uma coisa mais... Eu queria que você fosse mais imparcial. Não, mas eu não tô sendo imparcial. Guardiola ou Marcelo Fernandes? O Guardiola já é veterano, tá em final de carreira. O Marcelo é renovação do futebol. Como é que ele faz. Democracia, não fala nada, o Santos ganha. O Guardiola tem que ficar fazendo treino, né? Por falar nisso. O Guardiola tem o WhatsApp do jogador? Não tem. Mas essa é a sua Marcelo... opinião jornalística. É, porque eu sou, você é incoerente. Eu? Não, você tava dizendo que o grupo tá rachado. Aí você pega um treinador que tem o WhatsApp dos caras. Ah. Vai, pô, sai à noite com os caras. Isso é treinador bom, entendeu? O Santos tá dando resultado. Por falar em treinador. Evidente. Mas essa é a sua opinião jornalística? Isso é, porque é em campo, né, velho? Você não acha, é, né? É verdade, tá certo, Azedão. E ó, eu tô menos preocupado com a final esse ano. Porque o Ituano é muito mais time que o Palmeiras, né? Muito mais. Agora, eu gostei. Você ouviu, Dudu? Eu gostei. Eu falei o que se trouxa falar, né? Falar o quê? Vocês ouviram a entrevista do Serginho Chulapa? Não. Ele mandou bem pra caramba. Cara. Ele chegou e falou assim, ó, a parada é a seguinte, aquele jeitão dele, né? Ao invés dos caras aí ficar pagando essas fortunas pra técnico... Paga as merrecas pra nós aí, e deixa eu... nós aqui, que nós fala com os caras e a coisa vai. Na prática, a prática é essa mesmo, ele fala com os caras, velho. Olha, até certo ponto, a gente tá cansado de ver times aí contratando técnicos e técnicos, gastando milhares e milhares. E você vê pouco resultado em muitos deles. Sim. Aí no fundo você vai ver aí técnicos aí muito mais baratos que chegariam no mesmo lugar. Pois é, mas é o que eu digo sempre, Portuga. E sou dessa opinião. É o grupo ter que... Se quiser comprar ideia. Se o grupo pode ser o Katsu que for, velho. Se os caras não comprarem a ideia, então, não tem jeito. Mal comparando. Na Argentina tem uma coisa que aconteceu, inclusive com o tal de Diego Simeone aí, que hoje brilha muito. Ontem, por aqui, no Estudiantes, estreou o Gabriel Milito. Ele parou de jogar num mês, no outro já assumiu o time principal. Na Argentina, o Palermo... Mas isso não significa que seja bom, hein? Não, Sombra, mas eles criam muito... Eu não gostaria do Rogério assumindo o São Paulo... Mas eles criam muito treinador, criam muitos treinadores por isso. E outra, o treinador, esses caras se atualizam, porque estão jogando hoje em dia na Europa. Eles vêm e conseguem ter o Simeone à prova. Como é que o Guardiola se fez? Então... Da mesma maneira, aqui no Brasil ficam os mesmos medalhões. Com o pai e com a mãe dele, né? Na Argentina, você pode ver, o cara para num dia, treinador não, novo. Aí, mas o aí é quem fez, aí é quem fez ele, né? Então, não, você falou como é que ele se fez? Então, é falei, quem fez ele. Acho que o Guardiola pai pegou o Guardiola mãe. Ah, e deu uma cagada. Não, mas e primeiro não, levou mas pra jantar. Então, quando eu falo, você, ele entendeu. Ele entendeu. Ele se encapou a ferramenta, ó. Eu falo como ele se fez. Ele entendeu, é que ele quer brincar um pouquinho. Maurício, não, pera aí, ó Zedão. Oi, oi. E o que você achou dos dois gols do Neymar lá contra o Paris Saint-Germain? É, quem que tá salvando? Jogou muito ontem, hein? Para aí, Vitor. Jogou bem demais. Ah, o Neymar é mito, né, meu? O Neymar joga muito. O Neymar é o futuro melhor do mundo. Não é Gabriel Jesus, não, né? Jogador de verdade, né? Fica com Deus, né? Mas só que ele foi muito bem mesmo. Fez a vez ali, o Messi tava meio mal, o Soares também não conseguiu, foram bem marcados. É, mas quem não vê isso aí é otário, viu? É que são fica com Deus. É que é difícil, né, ali acontecer com os três. Quer dizer, quando um não tá legal, dois estão bem. Mas quando dois não estão bem, um tá muito bem. Então é complicado. Mas esse fanatismo do Cláudio Azedão é tão grande que já é encarado como o segundo torcedor do Santos na mesa. Ah, o Neymar é ruim pra você? Não, ele não é. É ruim? Não, mas ele não é tão fanático assim. O Neymar é bom jogador. Ele não é tão fanático assim. RG, o Azedão não é fanático assim. Só otário que não vê que o Neymar joga. É. Fica com Deus. RG. Fala, velhinha. Eu falei um negócio lá no trabalho hoje, o pessoal falou que eu tô ficando maluco, mas vê se você não concorda comigo. Diga. Você tá maluco. Eu tô escutando o Mano falar do Guerreiro o ano todo aí. É. O Guerreiro é isso, que o Guerreiro é aquilo. Não, o mundo inteiro fala do Guerreiro. Deixa ele falar, porra. Oliveira hoje tá matando a pau, meu. Você não muito mais, do... mas bota... Do Guerreiro. Mas e bota o Guerreiro no bolso. Você tá com razão. O melhor ataque do mundo hoje com o Robinho, Giovanni e Oliveira. Você tá coberto de razão. Ricardo Oliveira, bacana. Você tá coberto de razão. O jogador que tá atuando no futebol brasileiro, pelo projeto do governo começar de novo. Viu? Certo, Ricardo Oliveira hoje é um velho. Não é verdade. O cara é bom. Ricardo Oliveira hoje é um velho que tá lá no time da Baixada, lá, tá certo? Tomando sol porque a família não aguenta o cara. Quantos é teu shake? Tá de brincadeira. É, no registro, eu quero saber. Isso sem contar que, na verdade, o Guerreiro tá fugindo do duelo hoje, né? Disse que pegou uma dengue aí pra não jogar hoje. É, o projeto Guerreiro é Azinha. É, Azinha. Ô, amigão, você tá discutindo, você tava ouvindo o Estádio 97 aqui quando a gente tá discutindo aqui a respeito das motos? Eu ando de moto também, mano. Então, ó, vamos passar aqui uma informação aqui que é importante, ó. É, só um trecho aqui da matéria, ó. Quando o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, foi aprovado pelo Congresso Nacional, havia nele o artigo 56, que proibia expressamente as motocicletas de circularem nos corredores. Mas esse artigo foi vetado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A justificativa pelo veto foi a seguinte, Domênico. Ao proibir o condutor de motocicletas e motonetas a passagem entre veículos e filas adjacentes, o dispositivo restringe sobre maneira a utilização desse tipo de veículo que, em todo o mundo, é largamente utilizado como forma de garantir maior agilidade no deslocamento. Ademais, a segurança dos motoristas está em maior escala, relacionada aos quesitos de velocidade, de prudência e de utilização de equipamentos de segurança obrigatório, blá blá blá. É, os que encontram no Código de Limitações e Padrões Rígidos para todos os tipos de veículos motorizados. Portanto, de acordo com a legislação brasileira, é permitido circular nos corredores, sim. Ô, Maurício, palpite então, Campeonato Paulista, final. O que foi, Domingos? Não, porque... Não, era uma informação. Qual? A informação continua. Qual a informação? Mano, não, mas é que o Sombra falou... Aí. Não, é que o Sombra falou pra cortar. Eu tô atrasado. Tudo bem, tá atrasado, continua, mas tem mais coisas que diz outras coisas que não é isso, não. Muito bem, a gente vai debater isso num outro programa mais apropriado pra essa história. Ô, Maurício! Fala aí, Sombra. Palpite, Palmeiras e Santos. Olha, eu acho que domingão a gente bate neles aqui em cima, 2-0. E no outro domingo na Vila a gente acaba de pregar a cabra. A tampa do caixão, 3-0. Ah, mas não é assim não, filho. Você não tá pegando o 8. É o palpite dele. Você sabe que não vai dar. Eu também acho que não vai dar pro Palmeiras. Não vai dar pro Palmeiras. Vai dar sim. Você falou que não ia. Porque é freguês. Você falou que não ia. Você falou que não ia. Não é o quê? Você acabou de falar, não vai dar pro Palmeiras. Não vai dar graça pra vocês, não, filho. Você falou isso. Da última vez que você falou isso, o Diego Souza... Mas aí não vai dar. Eu, a última vez, agora vale, filho. Pronto, agora vale. Quando vale, é nós, filho. Não tem esquema. E se não tiver gol de cavadinho, eu não comemoro. Então tá bom. É, quer apostar? Tamo aí pra apostar, filho. Mas você quer apostar tudo agora? Quer apostar? Aposta aí, filho. Agora aposta. Eu tenho certeza que o Palmeiras ganha esse título. Quer apostar? Tamo aqui, agora não foge. Não tem esquema, não, Kiko. Manda a sua proposta. Qual que é a aposta? Nada. Pai, então tá bom. Vamos pensar aí. Seguinte. Vou pensar. Não, não, vai ser campeão, nós vamos pensar. Cara, é nós dois aqui. É nós dois aqui. É, nós dois aqui. Gente, vocês dão sugestão. Não, não dou sugestão nenhuma. Eu não posso dar sugestão? Pode. Pode dar sugestão. Pode. RG. Talvez se eu vou acatar. Palmeiras campeão. Na segunda-feira pós-título, o seu RG vai fazer o programa inteiro com camisa do Palmeiras, faixa de campeão e vai cantar o hino do Palmeiras. Se não for, o Fididinho estará aqui com a camisa do Santos, com a faixa do Santos e vai cantar o hino aí. E vai gritar Santos, sempre Santos. É justo, é justo. E o RG vai ter que abrir cantando porco. Você vai ser errado, vamos ganhar porco. Fechou ou não? Vamos pensar. Ah, aposto que o Domênico vai falar fechou. Fechou, Dodô? Acho que dá pra fechar sim. Eu tenho certeza que o time vai ganhar. O meu Palmeiras vai ganhar. RG! Via! Você vai pipocar, velho? Vai, Verdão GP. Ele vai já lá, deu véio. Ok. Vai lá, velho. Sim, eu vou Verdão pensar ganha. Numa outra aposta. Vai logo. O RG não, vai logo. Aposta. E vai logo. Por que vai logo? A GP, aceita, GP. Por que vai logo? Nós temos até sexta-feira pra pensar. Uma boa e é boa essa aí. Até outra semana. Vamos pensar. Ó, cinco dardos. Não. Mas a final mesmo é só depois, gente. Não interessa. Tem que pensar até sexta. Até sexta. Depois do primeiro jogo, mas só paga depois da final. Não é legal? Cinco dardos. Aposto você que o velho vai arrumar outra. Aposto que ele vai falar cinco cesta básica, essas não, não, não, cesta básica, as coisas sem graça. É. Nós queremos uma aposta radiofônica. Ué, eu tenho uma aposta. Que nos faça rir. Ô, Domingo, se o Santos ganhar, eu venho aqui com a camisa do Santos. Oi? Ó, cinco tiros de dardo pra cada um. Cinco tiros de dardo pra cada um. Por exemplo, o RG fica ali na porta, assim, ó, o Domingo fica aqui na outra ponta do estúdio. Ele tem cinco chances aqui de jogar dardos no RG. Cobrança de pênalti de dardo, vice-versa, o RG jogar no Domingo. Se o Santos ganhar, eu venho fazer o programa com a camisa do Santos. Se o Palmeiras ganhar, eu canto o hino do Santos no ar. Não, como é que você já aposta? Um abraço pra você, Maurício. Tudo de bom. Sombra, eu posso participar do torneio de pôquer? Pode. Lógico. Vamos puxar a carta aqui. Escolhe de 1 a 5. Vou puxar um. Quero um 5. Puxa aí, calção. Vai. 5. Tá puxado aqui. Que saiu? Calção. Deixa eu entortar essa carta aqui, cara. Não vai fazer isso aí. Isso aí não é pra fazer isso. É louco. É 5 de pedra. Pô, aí ia fazer um rolinho com a carta. Não, é 5 de espadas. De espadas. 5 de espadas. 5 de pedras. 5 de pedras não existe. Ele vai... O Tobias quer brincar de tapetinho mágico 10. Com a carta. Deixa. Ele vai doar 10. Você vai doar 10? Tudo bem, mas vou doar 10. Então, beleza. Tá bom. Você fica na linha, vai falar com a produção. Tá, vou mandar só um salve rapidinho pro pessoal lá do CrossFit, que eu faço lá em Guarulhos, hoje lá no Bosque Maia, lá pro Zanin, parceirão. Pro presida lá do futebol de quinta, do CPP, pro Lipe, que torce pros porcos também, vai tomar pau domingão e no outro. Só os manos fechados, né? Eu amo ela pra minha namorada, pra estar aí. Alô, velho, vai ganhar um cartãozinho, tapa na camurça. Valeu, fica na linha, você vai falar com a produção. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Também oferecimento de promoção número 1 Pirelli na compra de 3 pneus. O quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. O Estádio 97 tem oferecimento da Valetão Pneus. Senhor Benjamin. E você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, a sua melhor opção é o Valetão Pneus. Então aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus. Você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro, não é? Agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Muito simples. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é grátis. É isso mesmo. O quarto pneu é grátis e tem mais. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. Acesse lá pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Hoje eu vou falar da outra loja Valetão lá em Santo André. Avenida José Antônio de Almeida, Amazonas, número 592, no bairro Jardim, lá em Santo André. O telefone da Valetão lá é o seguinte: 4436-8100. 4436-8100. É isso aí, amigão. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial Pirelli Zombinha. É, você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando, tá valendo. Quem fechar o resort do Estádio 97 hoje, até as 8 horas da noite, ligando lá na Lotus Travel, ligando na Lotus Travel no 2896-4665, ganha a camisa do Corinthians ou do São Paulo, depende do time do seu coração, tá bom? Sim. Ligue 2896-4665, do São Paulo, é nova, hein? Não é essa camisa velha, não. 2896-4665. O resort do estádio tem apoio da Cassineira, tem apoio de Edu Botões, da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E também apoio de Madrugão, suplementos.com.br. Mano. É, sombra. Ó, parecia uma cabra. Agora você parecia um bode, hein, velho? É. É isso aí, sombra. Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar sua proteína ou seu repositor energético, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis, tá bom? Já virou um bode? Cabrinha maravilhoso! Mano Cabrinha! Bode velho! Mano Cabrinha! Olha aqui! Você gosta de leite de cabra, Portuga? Não, você falou uma vez que extraiu o leite do bode, lembra? É, o Portuga gostava de leite de leite do bode. Queijo de leite de bode. Olha aí, que delícia, tô de volta, tudo bem com vocês? Boa noite, Jorge Carmelo! Olha, uma boa noite a todos, viu? A gente vem com promoção muito gostosa aqui. Não foi bem de feriado, Carmelo? Tô com saudade de você. E fazendo horário aqui, né? É. Edmilson não veio, deu cambau aqui na gente, mas a gente ficou aqui com muito amor, mas muita também alegria. O que ele trabalha, né, Carmelo? Ele tem direito também de ter um... A Edneia se formou locutora agora também. Olha que legal. Você tá brincando. É, fez aula com o Edmilson aqui ao vivo no estúdio. Vai fazer qual horário? Ela vai fazer o horário da madrugada, né? É das 6 da tarde até as 6 da manhã. 12 horas? É. O Domênico pouco, né? Mas não, vida ele quer mas não isso. Pode. O quê? Não pode. Não, mas ela troca a voz, a gente tem um segredo. Depois de 6 horas, ela faz outra voz mas e fala outro nome. Mas é uma questão trabalhista. Não, mas ela falou que não liga. Não liga? Ela vira, ela vira Edneide depois. Ah, mas depois sai da rádio e mete no pau, hein? Ah, mas a rádio também é dela, né, só? Então. Então tá bom. É. A energia, a alegria da cidade é da Edneia. Ela entrou de sócia. Qual o nome dela? Edneia Constantino? É, Edneia. Não, quem dera, né? É que ela, a gente tava devendo um dinheirinho pra ela, entrou de sócia aí. Entrou de sócia? É, todos os adesivos da rádio são dela. Tá certo. Exatamente. Olha, é o seguinte, você liga agora, uma promoção bacana, você liga agora pra Ed Travel. Aonde? Ed Travel. É Travel, geralmente coisa de agência de turismo. Exatamente, é do Edmilson. É do Edmilson. Quem vai atender o telefone? Ah, não, quem atende é Edneia. Você liga agora para Ed Travel e adquira o pacote para sua família no Albergue da Energia, a alegria da cidade. Mas isso aí tá cheirando cópia, hein? Tá copiando o nosso episódio. Plágio. Tem gente que copia. E obrigado aqui a Energia, que emprestou pra gente adesivo que a gente tava sem. Pra sair com a promoção na rua, estamos usando de vocês. Obrigado, meu. Como assim? Agora, esse albergue aí, tá queimando o nosso filme. Eu me interessei. Oi. É caro? Não, então. Olha, é baratinho. Baratinho. Porque é o seguinte: o final de semana inteirinho, você vai passar no Quality Taboão. Um resort lindo no Taboão com direito. Olha só, olha o que vem. Com direito à cama. Quality Taboão. Tem cama? Tem cama, não é qualquer coisa. Chuveiro. Chuveiro. E até lençol no quarto, olha que luxo. Mas o lençol ele é trocado todo dia? Aí eu já não sei, eu acho que é o mesmo do ano passado, que é pra pessoa, né, reviver os momentos gostosos do ano passado. Entre as atrações temos futebol na rua, pipa na Raposo, e um momento de interação entre os ouvintes. Afinal, você vai ficar no quarto com mais 5 famílias. Então, pra... Não, repete, qual que repete ali? As atrações, olha só, vamos de novo. Futebol na rua. Porque pra lembrar aquele saudosismo do futebol, aquela época gostosa. Pipa na Raposo. Agora, sem cerol, é proibido, tá? Pipa tá bem claro. Os caras vão morrer tudo atropelado na Raposo. Não, mas sem cerol. Não, mas os carros estão fazendo na Raposo. Decapitado você não vai, vocês vão... A gente vai cortar essa daqui, tá bom? Então é futebol na rua e o momento de interação entre os ouvintes. Mas vocês vão fechar a rua ou vai deixar os carros passando? Ah, não tem como fechar a estrada, né? Mas ali perto do pedágio da Raposa, super tranquilo ali, os carros param, tudo. Em terrenos baldios. Exatamente, ali por trás você fica ali de cima vendo. Pode fazer lá de cima. E se tiver sem vento, Edmilson prometeu que é só. O Quality Taboão tem alguma estrela? 5 estrelas. 5? Pra Taboão tá ótimo. É, lá é 5 estrelas. 5 estrelas. Você vê o buraco no teto do quarto, você vê tudo com estrela. Ah, você já foi lá também, né? É delícia. É verdade, é um hotel conversível. Eu lembro, você convidou, me deu um fim de semana grátis lá. Sim, exato. E o banheiro, e o banheiro do Quality é no final do corredor comunitário pra todo mundo? Ou... É o banheiro pra cada 30 pessoas. É super bacana, super enxuto. E olha só, o transfer... É pra você se sentir no vestiário de futebol, né? Exatamente. Todo mundo pelado. Sim, né? Alegria. Aquela beleza. Porque a Anesia é a alegria da cidade. E quem ligar na Ed Travel hoje, fechar hoje? Não, agora não dá, que não tem ninguém lá. Não tem assim, não. Mas tem que ter. Não, mas você pode ligar aqui no ar, a gente atende aqui já. Mas é verdade que quem liga lá e fecha ganha uma camisa do Asa de Arapiraca? Não, na verdade ganha a camisa do Asa e um abadá de 2001 do Chiclete que rolou ali no Estância. 2001 pra fazer o quê? Ah, você guarda de recordação. Junto com a pulseirinha que veio rasgada. Enfim, o transfer vai sair na sexta-feira agora, a partir das 6 da tarde, de qualquer estação da CPTM. Você só paga R$3,50. Olha que transfer barato. Não tem transfer mais barato que isso, não. Não, não tem. De fato... Não tem. Não tem. Lembrando que o resort não tem refeição inclusa. Mas olha que bacana. Você pode levar o tanto de comida que você quiser. Que dá pra esquentar no bar do Josias, que fica do ladinho do resort. Bar do Josias. Mas ele tem uma espiriteira ou tem um micro-ondas? Não, ele esquenta lá forno a lenha, super bacana. Forno a lenha? Gostoso demais, tô te falando, leva que lá. Bom, que é gostosinho. Né? Gostosinho demais, ó. E o albergue aqui da Anesia tem um apoio, olha só, hein. Tem um apoio do Edmilson, da Edneia, do Carmelo e da Dona Elis, a mulher que vende gelinho aqui no bairro. A Dona Elis? Exatamente. E tem uma promoção rolando agora, a equipe da rádio está concentrada agora na estrada de Poá, na entrada de Poá, na chuva, com o gurgel conversível da rádio. As primeiras 3 pessoas que passarem espirrando por lá, ganham na hora o adesivo da rádio. Olha que legal. Mas isso é um espirro natural ou forçado? Não, é natural. Como é um espirro natural? Olha, o forçado é assim, ó. E o natural é... Entendeu? Ah, entendi. Então já vai treinando tem, aí. E tem que ser na cara do Edmilson? Não, não precisa ser. Você chega lá espirrando, os 3 primeiros que chegarem ganham na hora. Olha que bacana. O que ganha? Um adesivo da rádio. Olha que legal. Aê! Só que é o seguinte, tem um segredo. Chega agora, porque tá chovendo, e agora ele cola. Sem a chuva ele não funciona, entendeu? Então você vai lá, aproveita a água da chuva e cola lá, que tá uma delícia. Que beleza. É isso, viu, Sombra? O albergue... Mas tá crescendo essa energia e alegria da cidade. Graças a vocês, eu queria agradecer a todos vocês aí. A gente vai crescendo, né? Vários ouvintes. Muito obrigado mesmo, viu? Então o nosso estranho aqui é ouvinte da energia e alegria da cidade. Opa, eu tô esperando a promoção que é a... Qual, a rádio? Na Kombi. A rádio na Kombi. Ah, boa ideia essa, hein? A gente tem uma Kombi super legal que tá sem motor, mas dá pra ir empurrando ela. Então, exatamente. Pode ir lá pra Radial Leste. Pega uma Pompeia ali, vai na descida, vai que vai. Moto, põe um cavalo. E o Food Pampa, cadê? Food Pampa! É verdade, com o churrasco grego, gelinho da Elis. Gelinho, e aquele suco, sabe aquele suco que vende no centro? Aquela maquininha? Que é água com sabor de laranja? Anota aí. Vem aí os pedágios. Não, tô falando sério. Então, vem aí os pedágios do Jorge Carmelo. Ah, você tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Mas com carro de verdade? Tô falando sério. Pela primeira vez, olha aí. Tô falando sério. Eu também. Pode anotar aí, Bá. Por favor, coloca em pauta isso aí. Nós vamos fazer os pedágios da energia e alegria da cidade com Jorge Carmelo. Olha, que legal, viu? Queria agradecer sério mesmo. O Twitch aqui que tá bombando. Obrigado mesmo, viu? Agradecer o quê? O Twitch aqui da rádio tá bombando. É Twitter? Isso, tá bombando aqui. Muito legal, viu? Tá bombando. E ó, sexta-feira tem a tradução do dia, que eu prometo pra vocês, a gente vai traduzir I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly? Mas você ensaiou muito pra falar direitinho. O Domênico traduziu a música. Não, ensaiei lá na Metro School. Onde? Na Metro School. A linha amarela do metrô te dá aula de grátis todo dia. Ai, metrô escuro. É ou não é, Rigério? Ave, Domênio. É, gostoso demais. É muito isso gostoso. Aí. Olha, palmas pro Jorge. Obrigado, palmas pro Jorge. Beijo no coração. Vai, Carmelo. Estádio 97, oferecimento do Grupo S, o nome construído com história, também BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Perfect Brasil, na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Agora o Benjamin vai falar do Grupo S. E se você quer mais qualidade de vida, então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios sendo uma suíte. É isso aí, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. E que qualidade! Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então visite o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's. Se você preferir, você pode ligar agora mesmo. Anota o telefone aí do Le Village na Casa Verde. 3951-3888. Vou repetir. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração pro Alan Horn, pro Rafa Horn. Não vão ao Morumbi hoje. Eles não falam, vão. Não, eles falam que em 2015 cadê acabou. O Mota disse que é pro Morumbi. Você acha que foi de verdade? Lógico que foi. Sabe por quê? Não. Ele pediu três ingressos. Três? Caramba. Três. Ah, mas ele não arruma lá com os caras lá? Nada, é só aqui no cimidão.com.br. Que coisa, hein? O Mota? Não vai lá correndo com o presidente? E aí eu tinha arrumado a arquibancada, ele falou, meu, se chover. Vai lá, olha ele correndo com o presidente. Arrumei lugar bacana pra ele, viu, Dodô? Do Bertinho. Bom, vamos lá agora ao nosso momento sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Toca, Zrubal. Alô. Que momento. Alô. Tá na linha, hein? É, estranho. Alô. Okay. E não é trem. Caio. Vamos trocar linha. Melhor, né? Vamos lá, já tem ele na linha. Vamos. Ajuda aí, ô. Alô. Alô. Alô. Consegui de novo, baralho. De novo? Como de novo, velho? Luciano, eu consegui mais uma vez. Ah, qual é o teu nome, então? Manda aí. Não, ano passado. Ah, tá. Manda o nome. Sim. Ailton Xavier. Só isso, né? Só. Quantos anos, Ailton? Ailton, quantos anos? 49. RG 4.9, RG. Ah, eu vou falar pra você, Domingo. Ah, o que que tem? Xavier, eu prefiro café. Ah, também, pô, sensacional. Porque aí você, que isso? Porque RG, você falou do elixir da entendeu? Vida. É, Xavier, a gente prefere café, não é isso? Lógico. Xavier, a gente prefere é café. Eu prefiro café, entendeu? Mas sensacional. E é o seguinte, só lembrando que café é Pelé, encaixou. Ah, sim, lembra do café com certeza, Pelé? Sim. Ainda tem. Acho que tem. Ainda tem? O café Pelé é melhor, sabe por que o café Pelé é do que o café Maradona? Porque o Maradona vem cheio de pobre. É, também boa essa, hein? É, então tá bom. Gostou? Gostei. Aliás, chupa, tá louco? Porque domingo nós vamos mijar de porta aberta. Não vai, você sabe que não vai acontecer isso. Ô, velho, e qual que é o bairro aí? Eu moro em Calcaia do Alto, Domênico. Calcaia do Alto? É, no nosso tempo nós Calcaia fumo também, né, Domênico? Calcaia do Alto, que eu conheço, é ali pertinho de Cotia. Nós Calcaia, hein? É isso aí, Benjamin. É, Benjamin, é o GPS. Oh, esses meia dúzia de trouxa. Como assim, meia dúzia de trouxa? Que vieram aqui, assim, pegou tudo trouxa. É que eles estão vendo o esquema, aqui, como é que é o esquema. Que esquema, né? Eles estão vendo o esquema, como que é. É, eles viram lá, né? É. E eu vou te falar, e aí, pra você ver como eu conheço, viu, os seus cavalos que estão aí. Aí tá cheio de aras. Tá, tem bastante mesmo, o Benjamin, tem bastante mesmo. Sabe por que eu conheço? Porque eu comprei o moto aí. Que isso? Você tá louco? Ah, um dia eu cheguei pro Sombra, falei, Sombra, comprei um negocinho legal lá. Mas vende jegue, hein? Que isso? Ah, eu comprei baratinho, né? Você tinha lá uns puro sangue e tal, e você tinha uns pangarezinhos assim. Véio. E eu comprei uma moto lá. Pangarezinho. Eu, hein? Ai, ai. Ailton, que time você torce, Ailton? Nós, mano! Todo poderoso, Timão! Vai, Corinthians, mano! Vai, Coringão! Ô, amigão! Você pode pesquisar o antecedente criminal do elemento. Ô, amigão! Anda de moto! Ô, amigão, o bagulho é o seguinte, mano. O Corinthians hoje tem um amistoso no Morumbi. Esse jogo pro Corinthians não vale nada. Amistoso? Tá, vale tirar eles. Amistoso? Mas pro Corinthians não vale nada. O Corinthians já tá classificado pra próxima fase. O Corinthians, mas vale, mano. O Corinthians tem que se poupar, Domênico Gato, porque no final de semana não tem jogo, mas na outra semana já começa as eliminatórias da Libertadores aí na próxima fase. Então o Corinthians tem que estar 100% fisicamente. Ô, amigão, e a boa notícia do dia aí é que o Guerreiro já tá liberado pra voltar aos treinos. Faz falta o Guerreiro nesse time do Corinthians, cara? É claro que falta, né, mano? É. Primeira referência lá na frente. Joga a bola que o Guerreiro faz, viu, mano? Agora, o jogo de hoje, mano, vai ser treino mesmo. Ele tá classificado, então quem tem que correr atrás é o São Paulino mesmo. Mas nós o Corinthians... estamos tranquilos. Mas vou te falar, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que jogar. Não, tem que jogar e tem que ganhar hoje. Por isso não pode ter esse negócio não de entrar lá... Não, tem que jogar bola, não, tem que ganhar. Não. Rivalidade faz parte do futebol. O que o Corinthians puder fazer hoje pra eliminar o São Paulo. Por quê, Benjamin? Porque faz parte. Porque, não, sim, além de fazer parte, ter um confronto entre São Paulo e Grêmio na frente, pode isso, acontecer alguma coisa. Não tô falando isso, Domênico. Não pode acabar a rivalidade no futebol. Esse negócio de falar, não, com o Madre, não, caramba. Se o São Paulo fosse contrário, o São Paulo tinha que ir lá e ganhar. Hoje, o Corinthians tem que entrar em campo e ganhar e entrar com a mesma vontade que ganhou. E a meu velho, não sei se o Ailton... E o que o Benjamin sempre fala. Entrou na competição é pra ganhar. Lógico. Não é pra, não entendeu? Mas, fazer o jogo, mas, a meu ver, também tem um outro componente aí que faz com que o time do Corinthians, os caras queiram e precisem ganhar. Porque os últimos resultados do Corinthians... Vão começar a desconfiar. Não são muito bons. Vamos começar a desconfiar do trabalho. O Corinthians empatou com o Santos, o Corinthians empatou com o São Lourenço. Sofreu pra ganhar da Ponte. Sofreu pra ganhar da Ponte. Teve aquela questão do gol lá da Ponte que foi anulado. Teve a eliminação pro Palmeiras, ainda que nos pênaltis. Mas repete, como é que é? Teve, foi eliminado. Teve mas eliminado. Teve como empate. Eliminado. Não, mas esse jogo não é derrota. Não, mas teve, redemorada. Oh, eliminado. Que foi? Mas, mas é uma sequência de jogos... Onde o Corinthians, de 4 jogos, ganhou 1, empatou 3. Mas, Sombra, analisa da seguinte forma. Se hoje perde... É o que eu te perguntei semana passada. Aí fica aquela coisa. E, ó, os últimos 5 jogos, empatou 3, ganhou 1, perdeu 1. E aí, no cômputo geral, porque se o São Paulo ganha hoje, coisa que eu acho muito difícil, e não é porque eu tô argumentando isso agora, que eu acho que o São Paulo agora vai ganhar, etc e tal, não é isso. Mas se o São Paulo ganha hoje, o São Paulo termina a chave da Libertadores 1 ponto atrás só. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao que você falou, é que o Sombra é claro, amigão, ele tá tentando, tipo, plantar uma crise aí no Corinthians, mas o negócio é o seguinte, um avião, por exemplo, o avião, quando ele precisa decolar, o que ele faz? Ele acelera, tá certo? Ele pega o impulso. Não pega impulso porque ele não é atleta. Acelera, pô! Ele acelera, tá certo? Rotação máxima do motor. É. Ele decola, tá certo? Subiu, tá certo? Quando sobe, o que o piloto faz? Velocidade de cruzeiro, administra. Ou seja, o Corinthians do Campeonato Brasileiro, Sombra, assim como tá fazendo na Libertadores e como fez o Campeonato Paulista, quando precisar acelerar, o Corinthians ele vai acelerar, tá certo? Fez isso no Paulista, que acabou dando azar. Foi um baita jogo, Corinthians e Palmeiras. Foi, tá certo? Foi um baita jogo. Então não dá pra desqualificar a partida do Corinthians diante do Palmeiras, porque foi um baita jogo. Qualquer resultado que acontecesse ali seria válido e seria justo. Ninguém falou que não foi. Não, mas tá. Qualquer coisa que acontecesse ali dentro do gramado, Domênico, como a classificação do Corinthians, se o Corinthians tivesse feito aquele gol de pênalti com o Elias, o Corinthians teria avançado no Campeonato Paulista, aí seria justo por isso que o Palmeiras teria feito uma partida, né? Vocês não acham que, por exemplo, plantar uma crise no Corinthians agora... Não, então, é exatamente isso. Porque assim, eu acho que os clubes brasileiros estão na pindaíba que estão exatamente por isso. Perde 2, 3 jogos, não vai bem 2, 3 jogos, a imprensa já começa a malhar, dizer que o técnico tal já não tá bem. Vocês não acham que culturalmente isso traz um mal pro futebol brasileiro? Porque o trabalho que o Tite tem feito em 2015 no Corinthians é questionável. Eu assisti o jogo foi bom. Falar agora que o Corinthians tá descendo, que não tá bem, eu acho que é um pouco de populismo. É amor, né? Eu perguntei pro Mano isso. Se o Corinthians fosse eliminado pelo Palmeiras, não afeta nada. Mas aquele que vem dizendo. Mas aquele que chegar, afeta nada. Pra nós não tem crise, não. É verdade. Porque o Corinthians joga o melhor futebol do Brasil, eu não tenho dúvida. Mas que quem chegar e argumentar com números dizendo disputou tantos pontos, ganhou 30%, não vai estar mentindo. Eu ainda tô de ressaca do Mundial de 2012, velho. É melhor se acordar ou alguém ficar dormindo em inglês esperto aí. Ailton, palpite pra hoje, São Paulo e Corinthians. Ah, 2-0 pro Timão. Então tá bom, um abraço pra você, obrigado pela participação. Posso mandar um abraço pros amigos aí, que da outra vez eu liguei, não mandei abraço, eles ficaram bravos. Então manda aí, vai lá. Para os meus amigos que trabalham comigo lá no CEASA, aqui perto de vocês, ali na Gastão Vidigal. Sim. Pro Leandro, pro japonês, o Milton lá, e para toda a galera lá do CEASA lá, que nós trampa todo dia, que nem vocês aí, nessa zona correria. É nóis. Posso fazer uma ressalva aí? Fala aí, rapidão. Rapidinho. Fala. É rapidinho. Sim. O público que vocês atendem de ouvintes aí, é para toda a categoria? Alta, baixa, média. Lógico que é. Porra, mas que pergunta é essa? Então, eu vou te falar por quê. Já tá indo no... Qual o campeonato de pôquer aí? Qual que é a edição que é? Segunda, terceira? Segunda. A segunda, tá. E a gente que gosta, sabe que a gente gosta de jogar um truco. Eu quero saber quando que vocês vão lançar aí um campeonato de truco. Boa, não, também. Ó, primeiro de tudo, vamos jogar tudo. Pôquer é uma coisa não anula a outra. Pôquer é porque um ano foi... Outro ano, pôquer. E a gente que gosta de jogar um truco aí não tem a oportunidade de poder jogar um truco, fazer um campeonato também? Não, tudo bem. Só temos que deixar claro que é o seguinte. Não vamos vir com essa história que agora jogo de carta tem classe social, pelo amor de Deus. Já chega o que estão impondo aí pra gente goela abaixo, essa história do nós contra eles. Pelo amor de Deus, hein? Tem pobre, joga pôquer, tem rico, joga pôquer. Quando que vai fazer bote pra nossa classe? Quando vai fazer? É isso aí, RG. Então tá bom, olha, mas se Deus quiser, faremos também um de truco. É que houve uma demanda muito grande pra nós em função do primeiro torneio de pôquer e faremos o segundo. Mas você pode escrever aí, Sombra. Que hora que você abrir esse campeonato de truco também, a demanda vai ser grande também. Não tenho dúvida. E lembrando que assim, as pessoas não pagam pra participar, né? Exatamente. Tá bom? Mas eu não vou participar desse do poker porque eu não tenho condições, porque eu trabalho direto até sábado, então não tenho como, não. Se fosse de truco... E no truco, vai? Vai pegar o atestado médico, né? Jeito, né, RG? Porque o poker eu ainda não sei jogar. O Bota é um campeonato de tranca. Ele gosta de tranca. Gostou. Valeu, gosta, gosta de tranca. Um abraço. Um abraço pra vocês, fica com Deus. É o que eu ia falar, o buraco. Buraco e tranca, mostra. É verdade. Muito bem, esse é o momento Sem Parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência com Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem Parar em todo lugar. Essa não tem que faltar, né? Verdade. Alô. Alô. Alô? Quem fala? Sombra. O Sombra tá aqui. Sombra, você quer falar de Sombra? Tô Domênico, tá todo mundo. Foi mal. Não. Foi bem. Não, se quer falar com Sombra, não tem problema. Foi bem. Quer falar com Sombra, transfere. É a segunda vez. Segunda vez você liga. Isso, Dudu. Tá certo. Qual que é o teu nome completo? Vamos lá. É Américo Fernandes. Américo Fernandes. Só isso? Eu liguei aí no... Quando o Adriano tava no São Paulo, pô. Faz tempo, hein, Adriano, cara? Adriano jogar, vem, cara. Isso é 2010, é isso? Não? 2010, por aí, né? Era uma época feliz, a gente não sabia. 2009, por aí, sei lá. É só isso teu nome, né? Ou tem mais alguma coisa? Não, só isso. E quantos anos você tem, meu velho? 34. RG... Ih, caiu! Nossa, que lá vida, hein? Também o Américo, né, gente? Não tem jeito. Gente, ele chegou a passar o nome completo, Bar? Chegou, Américo Fernandes. Então tá bom, o Américo Fernandes, mande um e-mail para bar@97fm.com.br. Que pode ser que você queira participar do torneio de pôquer. Então mande, se você confirmar você mesmo aí você e o Bar vão saber como agilizar a inscrição. Vamos trazer mais um ouvinte, vamos lá. O Américo é ba@97fm.com.br. Dodô, vamos lá. Vamos lá, mais um. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Anderson. Fala, Anderson, tudo bom? Bem, graças a Deus, doutor, e você? Beleza, tranquilo. Anderson, tá, do que é o nome completo? Anderson Lazzarini Figueiredo. Lazzarini Figueiredo, e quantos anos você tem? Eu 31. 3.1 é legal, RG? Ah, depende, viu? Do que, RG? Do que depende? Dodô, depende do muito. Do que depende? Depende. Ah. Se o cara fizer o gol, ele é legal. É, se não... Que ele perdeu um tremendo um Lazzarini, velho. Ah, entendeu? Sensacional! É um lazarado, hein? É. Lazarado. Que merda! Merda é a sua vida. Ah, que isso! Seu retardado. Marcelo. Vai sentar no banco, seu. Ó, oh, velhinho, qual que é o bairro aí? Eu moro no Parque Santa Madalena. Santa Madalena. Madalena é nós. Madalena é nós. Oh. É Sandra, Sandra. Hã? Quem canta essa música é Sandra. É, Madalena é nós, velho. Que Sandra? Ah, Sandra Vi? Não, Sandra. Ah, outra Sandra. Sandra. É. Vai, onde que é, pô? Maria Madalena. Onde que é? Se, calma, vocês gritam. É, vai. Se é que eu conheço, é Vila Sapopemba. Sapopemba, Zona. Sapopemba. Os caras estão parecendo o Darth Vader falando. Darth Vader. Tem um rato na linha, cara. E você é tricolor, é isso? Graças a Deus. Vai cair a linha do cara? Ontem eu vi uma matéria, vocês viram? Como vai uma cair a linha? Vai cair. Uma companhia aérea japonesa que fez um avião todinho estilizado do Star Wars. Não, não vi. Vocês viram isso? Não, não vi. Eu vi, eu vi. Inclusive a pintura externa do avião também. Você viu o trem que os caras fizeram? Vi 603 km por hora. Star Wars? Não, não. Ah, o novo, só pra 2027. Você não sabe, mas por exemplo, eu sou casado com uma criança... E ela vai dar um dia, eu quero ir pro Japão só pra viajar na companhia aérea da Hello Kitty. O avião é Hello Kitty. Ai, eu fiquei que sabendo momento. Isso. É. Tem o avião a Hello vossa Kitty. Esposa. Você é casado com uma criança, não é crime, você é pedófilo. É? Eu e o estranho, nós vamos no Air Force One do Iron, que ele é o estranho natal. É isso aí, rock and roll. Ô, Benja, você vai lá hoje, sábado, né, que eu tô ligado. Tô, vai, tô lá, tô lá, tô lá. Você vai assistir o filme do Star Wars vestido? Gosta em São Paulo? Igual os caras fazem. O Benjamin tem cara que vai, hein, Benjamin? Vai naquelas... Assistir Star Wars vestido de príncipe do Star Wars. Não, eu iria no... Você gosta, não, Benjamin? Não, Star eu não Wars? Gosto. Eu iria, mas gosta, eu iria... Não, não eu gosto do Jornada nas Estrelas. Ah. Você iria vestido? De Spock? É. Fácil. Meu Deus. Eu e o Sheldon. E aí, Anderson, Darth Vader ou Spock? Spock. Spock, olha aí. Spock. Eu fiz uma parada dessa, um filme pornô baseado nisso. Como mas assim? Jorrada nas Estrelas. Ah, entendi. Fiz jorrada, uma parada aí, a minha ereção tava demais. E Guerra nas Estrelas, não. Jorrada nas Estrelas. Vem aí, mais um filme da série, né? Do Guerra nas Estrelas. Cara. Outro? Vem. É isso aí que ele tá falando, é promoção. Já é pra divulgar o filme, avião. Não, mas eu não tô fazendo promoção, mas... É... Não, eu sei, mas esse avião tem a ver com isso. Ah, é? Vai ter a presença de Bernardo. Anderson! Olha, que a força esteja conosco hoje, cara. Essa foi boa, hein? Eu sou Lucha Vader. Lucha Vader que gesta. Mas não vai ficar segurando na espada, não, né? Não tem nada de sabre luminoso. Sabre de luz. Sabre luminoso, porra nenhuma. Que é sabre de luz. E aí, Anderson? Brincadeira. Qual vai ser o sabre de luz hoje que vai... É o do mal ou é o do bem, cara? Rapaz, eu sou... Você, nossa, Anderson, não estamos ouvindo nada. Eu concordo com ele, viu, sobre isso. Tá igual o futebol do teu time, isso aí. Eu concordo com ele, RG. O que você concorda? Ele falou que o time iria... Anderson, e aí, cara? De novo. Pra hoje, tua expectativa. Infelizmente. Agora quem falou foi o Tobias. Olha o Tobias tá falando? É, ele acha que o São Paulo ganha em 5-1. Tobias? É, foi o que o Tobias falou. É mesmo? Tá louco, Tobias. Mas ele almoçou com você hoje? É, hoje ele dormiu na farofa. O que vocês comeram hoje? O que vocês comeram hoje? Dormiu na farofa! A gente pega a farofa e assopra pro alto. É. Dá uma doideira, né, Tô? Dá uma doideira. Né? É, comemos isso, farofa. Ô, mas fala em doideira, só rapidinho. Ô, Galvão, você vai ficar no vácuo, Galvão? Ontem você fez uma pergunta... Ô, amigo, acha coração, amigo. Formula a pergunta de novo para o pernambucano. É verdade, estava na transmissão ontem. O que, que aconteceu? Amigo, acha coração, Juninho pernambucano, que coisa, amigo. Qual que era a pergunta que eu já esqueci? O Piquet e a... O Piquet, com relação ao Piquet e a mulher dele, a Shakira, Juninho. Que coisa, amigo, acha coração. Olha, eu entendo de futebol, eu deixo isso para você. E aí, isso? Galvão? Ué, amigo. Ué. E eu respondi o quê? O Juninho falou isso mesmo? Falou. O Galvão perguntou pra ele. E o Galvão falou o quê? O Galvão mandou o seguinte: ô Juninho, o Piquet é o Piquet porque é marido da Shakira. Da Shakira. A Shakira é o que é porque é mulher do Piquet. Aí o Juninho mandou: eu entendo de futebol, deixo isso pra você. Olha, Juninho mudando de emissora em 3. E o Galvão falou o quê? Passou batido? Segue o jogo. Juninho mudando de emissora. Segue o jogo, amigo. Vai escrever, já tá mandando currículo. Vamos lá, terceiro ouvinte, sequência sem parar, o momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Vai lá, Dodô! Alô? Alô? Quem fala? Douglas. Fala, Douglas, tudo bom? Douglas. Tudo beleza, Dodô, e Douglas, você? Douglas, tudo tranquilo. É Douglas do quê? Douglas Betioli Ribeiro. E quantos anos, ô Douglas? 40 anos. 4.0. Se a vida começa aos 40. E se ela for gostosa? Hã? Eu dou um baita de uma betiola nela. Ah, velho. Sensacional! Vai, salve, hein? Não dá pra perder a chancha, né? Se a vida começa aos 40, hoje eu faço 90 anos. E aí? É isso. Vai comemorar? Eu sempre olho o respeito. Vai comemorar com quem? Comemorar com sapiência e alegria. Ô, ah, tá. Velho, e o time? O time, Timão. Tem medo, né? É nóis, mano. Vamos, Corinthians, tudo nosso. Tem medo, né? Ô, amigão. Ganha, tem que ganhar hoje, amigão. Nós estamos atrasados aí. Tem que ganhar. Não tem essa de fazer jogo tem de comadre, não. Tem que ganhar e se puder mas eliminar, arranca o São eliminar, Paulo hoje, você acha? Porque rivalidade, no, isso faz parte da rivalidade do futebol. Os caras não podem tirar isso, não. Tô errado, amigão. Tá certo. Oh, eu vou falar pra você que eu sou fã do Muricy. Se ainda tivesse Muricy, eu ainda ia ficar um pouco sentimental, mas agora que já foi o Muricy, coitado. Tem que passar, como diz o Mano, tem que passar não, não, o trator. Não. Mas, ô amigão, é que o Corinthians ele pode vencer o São Paulo e mesmo assim do São Paulo se classificar. Isso é outra história, mas o Corinthians tem que fazer o papel dele. Volta a falar aqui. Tá torcendo pro São Paulo? Não, mas ó, o São Lourenço não tem camisa. Não tem camisa. Não tem camisa. Não tem camisa. Não tem camisa. Não tem camisa. Domênico, ah, é pro inferno. Domênico, ó, Domênico. Vem pra cá. Ó, é que possivelmente no Morumbi, principalmente pelo fato aí, talvez, aí, se o São Lourenço fizer 1-0 lá, não vão ficar apitando lá no placar. Tá certo? Os caras não vão começar a pressionar os próprios jogadores. Tá na cara isso daí. Mas numa dessa lá, gol do Danúbio jogando na Argentina, você pode ter certeza, velho. O São Lourenço não tem bola pra segurar os caras, mano. Você quer apostar com o Danúbio no ponto, mano. Não, mano, sabe o que vai acontecer? Ó, amigão, eu acho que o Corinthians tem que jogar sério. Se puder eliminar o São Paulo, tem que eliminar. O Corinthians não tem nada a ver com o problema do São Paulo e com o problema do São Lourenço. Tanto que no jogo na Arena aqui, o Corinthians também fez o que precisava, tá certo? Pra poder somar mais um ponto e garantir a primeira colocação do grupo. O Corinthians não tem que ficar olhando a situação do São Paulo, muito menos a do São Lourenço. Tem que jogar o futebol dele. Mas eu particularmente acho que ainda o São Paulo avança para a próxima fase. Eu tô falando o que eu acho. Não tô falando que é o que vai acontecer. Mas pelo meu feeling, eu acho que esses argentinos, a hora que precisa mostrar futebol, os caras pipocam. Vê o Huracan ontem, Domênico Gato. Ah, mas o Huracan é um time fraco. Vê o fraco, né? O Huracan é um time fraco, mano. Isso também. O Huracan é Série B. O Huracan é uma porcaria, Domênico Gato. Dos caras aqui. Mas o Corinthians jogou pro gasto. É o que eu falei. Velocidade de cruzeiro. O Corinthians precisava do empate. Que velocidade de cruzeiro? Velocidade de cruzeiro. Estabilizou. Caramba. É o avião. Ganha e gostar do avião. Tá bom na mole, hein? Peraí, fraco. Peraí. Fazedor de média, hein? Muito pelo contrário. Fazendo de meta é o senhor. Eu não. Fazendo de meta é o senhor. Tem que ganhar hoje. Corinthians e São Lourenço, desculpa. Não. Domênico, o Corinthians precisava de um empate, tá certo, contra o São Lourenço pra conseguir a primeira colocação do grupo. Posto isso, o Corinthians tinha um jogo importante contra o Palmeiras no final de semana. Vai ficar se desgastando aí, metendo 3-0 no São Lourenço num jogo que... Um empate, Domênico Gato. Um pontinho ali, já garantiu o Corinthians como primeiro do grupo. Vai pro inferno. Hoje também, o Corinthians, Domênico Gato, se tiver que ganhar de São Paulo, vai ganhar de São Paulo. Vai jogar o futebol dele e vai fazer isso daí. Mas é que tá. Não pode ficar pensando, ah, porque vai eliminar o São Paulo, ou ah, porque vai passar o São Lourenço. O Corinthians tem que jogar a bola dele independente do que aconteça com os outros. Ganhar. Se dane, lógico. Não tô falando dos outros. O Corinthians tem que ganhar hoje, tem que fazer o papel dele. O resto é resto. Ô, amigão, você tá feliz aí com a volta do Guerreiro? O nosso herói? Muito feliz. O Guerreiro volta a treinar amanhã, hein? E digo mais, agora... Benjamin, e digo mais, o Guerreiro voltando amanhã, tá certo, aos treinamentos, se ele já jogar a próxima partida pela fase eliminatória da Libertadores, já marca um gol. Já volta com gol. O Guerreiro que você me questionou há meia hora atrás, que eu falei que ele é indispensável pro Corinthians. Eu não acho que ele é indispensável. Qualquer jogador ele tem que ser colocado aí, tudo bem, com a importância devida. Só que não dá pra o clube ficar refém de jogador, Benjamin. Mas já passaram pelo Corinthians. Marcelinho Carioca, Zenon, Sócrates, Casagrande, Neto. Todos passaram, o Corinthians ficou. Mas não falei que se ele sair vai fechar. Mas foi falando... isso que você deu a entender. Não, a importância... Se o Guerreiro for embora, fecha o portão. A importância do Guerreiro hoje é elevada ao cubo. Não acho. O mais importante é o Corinthians. Véio. O Guerreiro tem a importância dele, concordo que tenha, mas não dá pra colocar o jogador à frente do clube. Você não acha, não, amigão? Eu concordo com o Mano. Eu acho que assim, ele não é indispensável, ele é importante. É, também acho. O Benjamin é baba-ovo. Benjamin, se o Guerreiro sai, ele para de torcer pro Corinthians. É a impressão que dá. Mas, ô, amigão, estamos um pouco atrasados aqui, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pros meus amigos são paulinos, que eu acho que eles vão chorar hoje, mas tudo bem. Faz parte do esporte. Já vai se acostumando, não tem problema. Mas olha, infelizmente, cara, não é só pra vocês que ele tem chorar pra todo mundo, viu, cara? É verdade, mas tá faz feio. Parte, né? Não deve, e eu quero não participar deveria. Do poker. Quero participar. Opa. Do poker também. 1-5. Manda, 1-5. 4. 4 levantou, quatro, deu 7 de paus, velhinho.